machine. I knew he must have been about 17. The beat was going strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long till he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long till he was with me, yeah, me. Singing, I love rock and roll, so put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll, so come and take your time and dance with me. Ow! He smiled, so I got up and answered his name. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sassi e começou a edição número 400 desse podcast. 400 LogadoCasts, né? O que isso significa? Nada, absolutamente nada, né? Essa é a grande realidade. Como assim? Sassi. Valoriza. Não, é porque aquele negócio, né, menino? São 400 logados cast. Mas nós tivemos hit list, drops logado, né? Outros programas que já faleceram, né? Até que a Suprema apenas ficasse, que foi o logado cast, né? O menino dos olhos do Brasil. Do Brasil, do Brasil. Né? É, e estamos aí. É, Brasil. Celebrando, né? 400 especial edições. Big Brother hoje. Falar de todas as edições. 400 minutos falando sobre Big Brother, né? É isso. Ninguém adivinhou o tema, né? Que a gente vai ficar durante 400 minutos falando sobre Big Brother, exatamente. Eu valendo. Não sei quanto é 400 minutos, mas é muito tempo. É prova de resistência. Prova de resistência, exatamente. Mas estamos aqui, então, para celebrar 400 edições, né? E a gente tem sempre procurado fazer algumas coisas diferentes nos programas redondo, né? No 350 não fizemos, mas no 300 fizemos, né? Nem lembro qual foi, mas fizemos, com certeza. Teve o que a gente fez, que foi o Lua de Cristal, tipo, as pessoas com os Bato Astral também, né? Especial Xoxa. E hoje, como o Leozio deixou uma palhinha no ar do último programa, o tema dessa edição 400 é nada mais, nada menos do que rivalidade feminina, né? Rivalidade. Exatamente, nós estamos aqui para exaltar e enaltecer a boa e velha rivalidade feminina, mas quem através da sétima programa? Arte, Zanon e Leozio. Mas antes de dizer como nós vamos enaltecer a rivalidade feminina, vamos apresentar um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, que já colocou, né, o seu pijaminha com calcinha rendada e botou sua música alta, Léo Oliveira. I'm not a girl, don't tell me what to believe. I'm just trying to find the woman in me, yeah. Pensei que você ia fazer até o seu próprio backup, o seu backing vocal. Não, não dá, né? É difícil. Não, e era um... Nem Zanon ajudou, né? Pensei que Zanon ia ajudar também, mas... Pois é, menino, ele não quis me ver brilhar. Exato. Deixando a e ele, né, menino? Exato. E ele que também, né, deixou tudo para trás aí, né? Só tinha uma gravidez e um sonho e um chaveiro do mundo. Mas já não. Gente. Que maravilhoso. Uma potência, né? Que eu sei como. Não é? Ia fazer o quê? Né? Chora, né? E não gravou. Nossa. Mais que perdeu a voz, né? Eu vou fazer o remake brasileiro, né? De Burlesque. E por último, mas não menos importante, ele, aclamado, aguardado, esperado, que saiu do interior para rebolar a sua raba num clube de Burlesque, Taylor Rocha. Aê, meu povo, estamos de volta, né, passei esse tempo fora aí meditando e pesquisando a cura do Alzheimer, né, cheguei à conclusão de que não sou uma garota, mas não sou mulher ainda, então não sei amo. O que serei. Eu não queria falar nada não, mas um dia desse, na gravação do Logado, vi Taylor correndo de um lado pro outro no cenário evitando Sassi, não sei porquê. A gente tá tentando desvincular a imagem, né? Ah, então, menino. Já apareci aí no site do Ken, né? Dizendo que eu tô passeando por aí. Mas é isso. Vai aparecendo mais você daqui a pouco, né? Você condenado no mais você. Sem make e tudo, avisando que a separação veio. Sim. Ai, não gosto desse povo que vai no Mais Você e maltrata a apresentadora. Ai, né? Um absurdo, gente. Como pode? Difícil um absurdo. Vida. Acho muito complicado isso. Mas, né, como dissemos, vamos falar sobre rivalidade feminina. Vamos colocar aqui, em pauta, em voga, através de duas obras cinematográficas do mais alto calibre, né? Vamos fazer a rivalidade dos anos 2000, que é nada mais, nada menos do que Britney versus Aguilera, né? A rivalidade que permeou. Eu achei que você ia falar Britney versus Spears. Não, esse é outro. A gente vai falar sobre as séries delas da Disney, né? Da Nickelodeon. Uh-huh. Exato, né? Que é Britney vs. Aguilera, né? Britney vs. Xtina, que no começo dos anos 2000 era a grande treta do mundo da música, né? Se você era fã da Aguilera, não podia ser fã da Britney. Se era fã da Britney, não podia ser fã da Aguilera. Porque as duas surgiram ali na mesma meiota, né? As duas vieram do mesmo lugar, né? Que foi do clube do Mickey, né? Ô, Mickey, alô! Pensei que você ia mandar um Misca Musca Mickey Mouse. Sou um gênio na garrafa, neném. Pra me esfregar do jeito certo, neném. Vem, me deixa sair. E aí, menina, as duas depois lançaram essa carreira musical, né? Britney ali em 99 e Aguilera em 2000, né? Britney com Baby One More Time e Christina Aguilera com Gênio na Garrafa, né? E até quando teve a transição pra Piranhona, também foi super parecido, né? Que foi Britney... Gente. Play For You e a Aguilera com Dirty, né, ali 2002. E a Britney foi, tipo, 2001. Eu lembro que o clipe de Dirty, eu faltei a escola pra ver a estreia na falecida MTV Brasil, né, na primeira... Ai, muito falecida. Hétero, né? Querendo ver a gostosa. Momentos, né, amigo? Momentos. Ai, mas as duas se aventuraram, né? Pelas telas de cinema. E assim, gente, duas obras-primas da sétima arte, né? Porra. Nós tivemos outros filmes com artistas musicais ao longo do tempo, né? Tivemos Camila Cabello e seu Cinderela. Incrível. Tivemos o malfadado, né, Glitter, com Mariah Carey, que inclusive esteve em baila, né, pra ver se estaria aqui nesse programa de hoje, né? O glorioso Glitter aí foi uma das sugestões. Mas a gente pensou, gente, Aguilera e Britney sempre foi essa rixa. Por que a gente não fazer a rixa dos filmes também, né? Então vamos fazer a rixa dos filmes, vamos falar sobre os filmes e no final a gente vai decidir qual é o melhor. E até porque, Sassi, não quero dar nenhum spoiler para as pessoas, mas é o mesmo filme, inclusive. Né? As duas fizeram cada uma versão. Mesma lição de moral e tudo. Sim. Exatamente. Mas eu tenho que dizer aqui que eu estou com o IMDb Bola aberto e um é mais bem avaliado do que o outro. Eu tenho meu palpite. É, um é mais bem avaliado que o outro. Tá? Eu acho que o Cabaré é melhor avaliado. E eu tem acho Cabaré os dois, essa noite. Eu acho os dois vazios iguais. Vale dizer. Não concordo. Eu, como alguém que era virgem desses dois filmes até um dia desses, tenho que dizer que um me surpreendeu positivamente. Vamos descobrir depois qual foi. Eu também tenho que dizer que eu era virgem dos dois filmes, porque eu fui ver que o de Britney é de 2002. 2002 ainda é hétero no ensino médio ainda. Uhum. Então, eu também. E já a Burlesque é de 2010, né? Então, assim, já... Mas na época eu vi tanta crítica ruim que eu não fui assistir o filme por conta. Que eu também era hétero no ensino médio também, em 2010. Sim, exatamente. Os dois eu assisti no cinema, né? Os dois gloriosos. Eu vi no cinema. É isso. E aí, chorou. Mas então vamos... Chorei nenhum deles, né? Chorei na disputa. Eu acho que, assim, o Crossroads, né? Eu assisti ele duas vezes nos últimos 15 dias. Gente! Porque eu vi ele quando ele entrou na Netflix, nas últimas semanas. E aí eu assisti ele ontem de novo. Porque eu falei assim, vou dar uma olhada de novo, né? Pra ver se eu não esqueci nada, né? Essa história é super complexa. Viciada em viajar. Super profunda, né? E tal. E aí eu vi que não tinha esquecido nada mesmo, não. Né? Então, tá tudo certo, tudo sob controle. E eu acho, então, que a gente pode começar, então, pelo mais recente, né? A gente pode começar pelo glorioso Burlesque, né? Esse filme aí de 2010, que tem quase 2 horas de duração. Tá? Sim. Nossa. Quase 2 horas de duração. Foi o remake oficial de Showbar, né? Que a gente também já comentou aqui. Sim, e vencedor do Globo de Ouro de canção original, tá? Melhor canção original. Tá? Pra qual? A do Kanji Gandhi? Let's Burlesque? Não, da Véia Sentada na Mesa do Bar, da Chico. Ah, essa merece, incrível. You Haven't Seen the Best of Me. Exato, Véia Sentada na Mesa do Bar. Esse grande hino aí. E as avaliações no glorioso IMDB, né? Na avaliação da galera, do people, do público, temos 6.4 de 10, tá? E na avaliação da crítica temos 47 de 10. 47 de 100, né, no caso. Então... Ah, na média dá 9, né? Quê? 2 mais 3, 15, né, menino? Sim, exato. E assim, esse filme, ele é um filme que ele é recheado com um elenco que é um elenco bom, né? Gente, fiquei chocado com tanto de famosos, sim, né? Ricos e famosos, sim, nesse elenco. E subaproveitados. Sim. É um elenco, assim, um elenco realmente interessante pra época, né? 2010. Sim. A gente tem Cher, né? A Cher Music, como diria. Temos a Christina Aguilera também, gloriosa aí, protagonista, né? No papel de Bolsonaro. A primeira bolsonarista do seu nome. Vendendo várias minorias. Foi sim, ali o começo, né? Várias gírias regionais botaram na boca dela. Sim. Temos Alan Cumming, né? No começo de sua viadagem vista em The Traitors, né? Gente, ele tava muito iniciando essa jornada dele de autoconhecimento, né? Nossa, Eli Goulding. Não, e tipo... E ele tem duas cenas no filme, né? Pois é, eu fiquei impressionado que você tem Alan Cumming no elenco e ele não canta uma música, gente. Ah, ele fez a dança da banana, né? Porra! É verdade. Inesquecível ainda. Aparece essa noite, era, né? Era tudo que eu queria. Sim. Temos Eric Dane, né? Max Team também, que tava bombando em Grey's Anatomy. Já treinando sua cara de tarado de Eufória, né? Que ele passa o filme inteiro com ela. Sim. Pedindo pra ela pegar uma balinha no bolso dele, né? Sim. Temos Julianne Hough, né? Que ficou muito famosa por ser dançarina, né? Dançatriz. É a do Rock of Ages. Isso. Ela compôs Dança Believe com o Diego Boneta. Oh, amo! E ela também é irmã do Derek Hough, né? Também, outro dançarino. Sim. Aí. E é um dos maridos da J-Lo no filme da J-Lo. Também aí. Porra. Demais. Famoso. Temos um dos amigos da Bella, de Crepúsculo, né? Kang Gigandet. Né? Kanzinho, além de ser um dos primeiros do Black Eyed Peas, né? Ele era o Volchok de Delcy. Então tem dois Delcy nesse elenco. Não, e ele ainda fez um excelente filme que eu e você gostamos muito, Leoz, que é Colega de Quarto, Roommate. Sim, e ele fez aquele filme que ele fala com o próprio Pinto. Adoro! Grandes clássicos. É. Fez o Fábio Porchat, né? Como pode, né, gente? Além disso, a gente tem... Peter Gallagher, né? Pai da Zoe. Sim, pai da Zoe. Nossa, Sandy Cohen também, né? Sandy Cohen, exatamente. Sim. Temos Kristen Bell, Verônica Márcia, né? Também, aí no elenco, fazendo vilã. No papel da vilã oprimida, né? Por Bolsonaro. Exatamente. Tem Drinking Bell. Ela tava em Heroes nessa época ou não? Já tinha passado. Aqui sem pé. Eu acho que tava perto. Ela fez segunda de Heroes. Foi tipo, junto com a. Esse filme foi feito na greve, né? Que ele não tem roteiro. Ai, que absurdo. É só o roteiro de showbar umas músicas e é isso. Ai, que maravilha. A gente tem Didi Agron, né, menino? Também. Viado, eu vi o nome dessa mulher nos créditos, eu comecei a me tremer inteiro, porque eu pensei assim, Didi Agron deve ser a dançarina do background, mas eu vou achar ela no filme. E eu já tinha desistido, mandei pros meninos, falei, não tem Didi Agron, que absurdo. De repente, Didi Agron vem quebrando tudo numa cena que eu li que ela gravou em uma tarde. Viado, o pior, né, quando tu perguntou no grupo e eu falei o nome da personagem, eu falei que eu fui buscar no IMDB, porque eu não tinha visto o filme ainda. Sim. Aí tu falou, ah, ela aparece aqui e tal. Aí eu assistindo o filme, nada dela apareceu. Será que o Léo falou? Foi da foto que ela aparece ali. Aí eu fiquei, eu disse, essa mulher não vai aparecer mais nunca, vai acabar o filme, gente. É, na hora que eu li sua mensagem, ela tinha acabado de aparecer pra mim. Então foi realmente um impacto duplo, profundo. E eu pensei assim, quando eu pensei que Queen ia confrontar a Christina Aguilera como se elas tivessem a mesma idade, né? Sendo que Christina tinha 60 e Diana Grande tinha 16. Queen. Briga por causa de macho de Queen e Aguilera. Aguilera de peruca ainda. Aguilera de peruca. Temos, menino, Stanley Tucci, né, menino? Rebaixado aí. Famoso. Stanley Tucci, grande ator, né? Tinha de A Veste Prada, vários filmes, né? Sim. Stanley Tucci famoso. Ele é sempre um amigo, né? Um amigo viado das véias, né? É, exatamente. Uhum. É sempre um estilista, um camareiro, sempre um negócio assim, né, menino? Não, mas é um bom viado, simpático. Sim, sim. É. E também temos o pai de Nate, né, menino? Que é o velho da gravadora. Pai de Nate? Pai de Nate. De How to Get Away with Murder. Ah, sim, aquele homem que inventavam que ele tinha 80 anos, né? Isso! Amo. Né? E é isso, né, menino? Temos esse elencaço, né? Nesse grande filme, assim, incrível. Que, assim, gente, ele é mesmerizante desde o começo, pra mim. Porque a Christina Aguilera, que é bem showbar mesmo, né? Léo falou isso e faz todo sentido. Porque a Christina Aguilera tá trabalhando num bar, numa birosca de um fim do mundo, do cu dos Estados Unidos lá. O showbar, né? Do interior, né? O showbar do interior. Limpando mesa, não sei o quê. E aí ela decide assim, menino, vou embora. Vou pra Los Angeles viver a vida. E aí outra garçonete fala assim, mas garoto, mas tu vai embora como assim? Aí ela fala pro chefe dela, garoto, me paga. Ele fala assim, não tenho dinheiro. Faz igual a Débora Seco. Não tenho dinheiro! Né? Faz igual o meme da Débora Seco. E aí ela decide assaltar o caixa registrador do não, bar. Não, foi fazer justiça com as próprias mãos, né? Tava pronto, agora pegou, chama justiça isso. Sim, né? Pegou só o que era devido. É, tanto que ela dá o restante pros pobres, né? Dá pra amiga, né? Pra amiga comprar a bicicleta, né? Pro filho, né? Sim. Ai, pra você comprar aquela bicicleta. Aí ela fala assim, ai não, ele pode esperar até o Natale, né? Pode esperar até o Natale. Leva esse dinheiro pra você, que vai fazer uma grande diferença pra você ir pra LA, né? E assim, eu tinha na minha cabeça... De que a Lizinha, né, Bolso Ali, ela ia pra LA pra, tipo, ser cantora, né, umas coisas assim. E na minha cabeça, antes de rever o filme, tinha algum momento em que o Eric Dane ia, tipo, entregá-la pra uma gravadora, uma coisa meio Nasce uma Estrela, né? Eu fiquei nessa. E aí o tombo veio em determinado momento do filme, né? Porque aí a gatinha chega em Los Angeles, vai morar num hotel, né? E aí ela bota o dinheiro dentro da privada, né? Piper Perabo botou dentro do freezer, né? E ela bota dentro da privada. Sim. Ela bota dentro da privada o dinheiro, aí ela desenha lá no cartão postal e fala assim, gente, moro aqui, né? Moro aqui. E a fotinho do cartão postal do hotel, a janela onde ela mora e tal. Aí ela compra um jornal, sucesso demais, quem nunca, né? Sim. E vai procurar empregos. E sai aí batendo de porta em porta, né? Exato. Só que já começa errado porque não tem, como em show bar, um Unbelievable tocando enquanto, né? Tá procurando as coisas. cidade. O fraco desse filme é a trilha, porque só tem Cristina cantando a mesma música várias vezes. Não tem, sabe, momentos assim. Porra, Liam Rhymes, né? Coisas assim. E as melhores músicas são da Cher, né? A Sim, Cher Music, porra. Exatamente. Essa aqui ganhou o Oscar, incrível, e a primeira também. Boa. A primeira também é boa. A Cher Bahia. E nem tem uma tia da recepção falando que tem uma filha lésbica, né, que é bissexual, e que a pessoa que ela mais odeia no mundo é ela, né? Então não tem esse tipo de coisa. Sim. A gente não vê, a gente só vê a Cristina Aguilera riscando o jornal. E aí, menina, ela tá lá tomando um Starbucks no meio da noite. E ela vê esse cabaré brilhando, né? E eu tocando essa música sedutora, né? Tem cabaré essa noite, tem cabaré essa noite. E ela se sente atraída por esse lugar incrível, maravilhoso. Seria melhor se ela estivesse ouvindo essa música. É, vale dizer que várias das opções que ela risca, você vê que é de putaria mesmo, né? Que ela não queria. E aí, pra poder superar isso, ela vai pra onde? Pro cabaré. Sim. O cabaré, porque tinha vários que era assim, backup singer, né, não sei o quê, várias coisinhas assim. Aí ela vê a menina... Tinha assim, massagem com escada, língua. Né? Surpreendo no final, né? Isso. Massagem com final feliz, né? Ah, isso, tinha punhã. Eu amo punhã. Aí ela vê esses cabaré tocando, tem cabaré essa noite, e vê a mulher fumando, né, lá na escada, toda sensuela, hein? E ela fala assim, gostei desse ambiente, achei propício, né? Sim. Aí ela tem Alan Cumming, né, de bilheteiro, e fala pra ela, menina, 20 dólares que ele fala? Que é, entrar, é 20 dólares. É, acho que é 20 dólares. E ela não tem o dinheiro da pinga só, né? E aí ela pega o último dinheiro que ela tem, que ela tinha tomado Starbucks. E exatamente, foi gastar dinheiro com Starbucks. Exatamente. Aí entra nesse cabaré e aí, menina, ela é sugada pra esse mundo incrível. Um lugar feio pra porra. Não é, super glamour. Ah, mas até o final sofre uma transformação, né? Porque pra caber o letreiro de burlesque, né? Letreiro do... Isso, do último número ali... Foi espaço aéreo, né? Que aumentou. Foi. Veio pelo ar, né? Inclusive, o letreiro, né? Sim. Bluetooth. Aí, né, menina? Ela vai lá e fica chonada vendo os números. E ela, sim, do mais absoluto nada, ela fala assim: porra, preciso ser dançarina dessa burlesqueira, né? Preciso ser. Né? Necessito. E aí ela conhece Jaque, né? Gente. Jaque, um homem de chapéu, lápis de olho. Né? Lápis de olho. Sim. Regatinha apertada. Braço de fora. Sim. E ela ousa dizer que você é uma viada. É. Quem dera que fosse, gente. Né? E aí ela fala assim. Eu adorei a definição desse depois cabaré. Que ela dá, porque que ela achava que ele é viado. Ah, Bolsonaro é terrível, né, gente? Sendo que, assim, todos os garçons de lá tinham aquela caracterização. Então, assim, pra ela só podia trabalhar se fosse viado, não podia ser um personagem. Aparentemente, né? É porque ela olhou, bateu o olho em Alan Cumming, pensou, viado. Aí, errada não tava, né, também. Bateu o olho nos meninos, tudo com o roxo do olho do Richard Alpert. Né? Falo, gente, tudo viado, tudo só puto tudo e viado. Tudo puto e viado aqui. Exato. Só puto e viado. Divide apartamento com ele. Não rolou nada, é viado, né? Hein, gente, pelo amor de Deus. E aí ela pergunta pro menino Jaque, fala, menino, quem é o dono desse cabaré aí? Quem que eu faço pra ser dançarina aqui nessa porra? Aí ele fala assim, menino, tem que procurar a Cher. E aí ela fala assim, então tá, vai lá atrás, vai lá. Corre atrás de Cher. Cher é a Maria Bela desse filme, né? É, exato. Não sou amiga, sou patroa. E eu amo, né? Eu amo que o grande ícone tá debatendo as finanças do cabaré com o Sandy Cohen, né? Sim. E ela foi seu casada ex, com o, né? Sandy Cohen. É, que eu demorei o filme inteiro pra descobrir que Sandy Cohen era, pra descobrir que era a ex dela, né? Era a ex dela, mas ficou sócio no cabaré, né? Uhum. Ficou sócio no cabaré. Aí ficou não, sócio nas vezes. Aí fica o tempo inteiro. É, tem que pagar o banco, por favor. Nossa, gente. Sandy Cohen tá muito quase tendo um infarto nesse filme, gente. Eu vi a hora dele infartar com esse. Ele fica, meu score contas. No Serasa vai diminuir. Sim. Ai, gente. Vai diminuir. Um homem que foi curado de Parkinson um dia desse, sabe? Ficar nessa. Né? Mas, pelo amor de Deus, deixa sua mulher gastar dinheiro. Ixi, é tentando fazer com que ele believe, né? Uhum. O que eu acho engraçado desse plot da dívida é que Cher em nenhum momento, que eu, né, a gente vai vendo que o clube vai crescendo e tal, ela não fala assim, vou guardar um dinheiro, vou pôr numa aplicação, vou negociar no, a dívida. Não, ela só fica assim, tô fingindo que não existe essa dívida. Uhum. Vamos lá, pelo amor de Deus, paga, pelo amor de Deus. Exato. Ela tá comprando outras coisas, mas pagar a dívida. Pois é. Ela tem que investir no meu clube, daqui a pouco a gente pensa nisso. Sim. E aí, menina, a gente, nessa hora que a Guilherme chega lá, né, que Bolsoale chega, a gente também conhece nossa antagonista, né, Nickzinha. Sim. É, na verdade, Nick tá atrasado há 5 anos, né? Exato, chega pra trabalhar, Belba. Que chefe fica assim, cadê Nick? Nick não chegou, Nick tá atrasado. Aí, Bolsonaro. Ah, eu nunca atraso, hein? Aí ela, não, mas a gente tem que ser o quê? Aí, Bolsonaro. Ah, então, se fosse eu no lugar dela. É desse jeito mesmo, né, cara? Sim, nossa, ela tá muito desesperada. Ai, que miserável, né, cara? E Cher só fala assim, deixa o teu currículo ali e a gente, qualquer coisa, faz uma seleção qualquer dia desses. Vamos combinar de marcar. É, isso. Vai me avisando. E ela desesperada, Bolsonaro. Ai, gente, que maravilhoso. E aí, menino, o Nick chega e aí a Cher vê que ela tá claramente alterada, né? Porque ela tá bebaça. Bicho. E aí, Cher pega o quê? Pega a Ruiva Vulsa 2, né? Pega a Ruiva Vulsa 2 e fala assim, menina, tu que vai dançar lá e fazer o número de... Ou é Julianne Hough, menino? Porque Julianne Hough, ela ainda não tem o rosto marcante nesse filme, né? Ela é qualquer uma na multidão. Ah, né? Eu não vou lembrar quem que Julianne fez, não. Realmente. Eu acho menino. Que ela é grávida, menina. Menino, mas pra mim, a Ruiva era grávida, era substituta, era vários papéis. Tipo, um papel. Pra mim, era também. Ruiva. Era sempre a mesma coisa. Era Diana Grom. Tinha assistido a Xtina, que era a principal, a Kristen Bell, e a Ruiva, que fazia as outras coisas. Fazia todos os outros papéis. O bom é que Nick, né, que é a Cristinzinha, nossa oprimida, vilã oprimida, ela queria muito cantar no Burlesque, até Henrique questionou, mas Kristen Bell canta? Eu falei, canta, ela é a irmã da Frozen. E aí, ela não consegue, porque Cher, apesar de começar o filme cantando no Burlesque, ela fala assim, ninguém tem que cantar aqui porcaria nenhuma, ninguém quer ver ninguém cantar, não. Sim, é só exatamente. Dançar. É só lip-sync e foi live. Foi eu lá. E ela tava lá e foi oprimida pela Bolsonaro, né? Uhum. Sempre. Travesti. Ela, a Bolsonaro chega pra ela assim e fala, você parece homem, sou travesti. Né? Assim, gente. Foi transfóbica, filha da gente, puta. Gente, do nada, gente. Como pode, né, gente? Nossa. Como pode? E essa era a mocinha dos anos 2010, né? Sim. Por isso que a gente tá nesse ponto que a gente chegou. Exato. Mas a gente falou toda essa coisa, mas a gente esqueceu que quando a primeira Bolsoale tentou, não vamos ser totalmente injusto com a Bolsoale, que ela tentou, né, ser legal com a Nickzinha. E a Nickzinha falou assim, você é tão bonita, nananã. E a Nickzinha falou assim, ah, tá bom, vai lá, me traz um Martini, se fode aí, sai daqui. E aí, ela, né, falou, então tá, né? Então tá. Depois menina, a gente descobre que ela nunca tava errada, né? Que ela devia ter feito isso. Mas sempre. Menina, você tá lá trabalhando, seu ambiente de trabalho, chega uma russa do nada querendo roubar seu lugar, você vai tratar bem? Sendo não. Transfóbica. Homofóbica. Sai do fake JK. E eu acho legal que assim, né, enquanto a Kristen Bell tá nessa de invadir o show da Ruiva, né, que é o outro papel que tem, que elas ficam fazendo lip sync brigando, a Bolsoale fala assim, tá bom, Cher me aceitou na dança, mas eu vou trabalhar aqui. Ela chega pra Jack, pega a bandeja da outra garçonete, hein, que ela também fala mal do trabalho da menina, e fala pra Jack assim, eu vou servir, né, hoje eu tô servindo Kant's Energy. Se eu não for melhor com essa garota aí, se eu não for melhor com essa garota, você nem precisa me pagar, mas você vai me pagar. Aí ele fica assim, você... com... Exato. A briga bicha abusada. Da Nick com a Ruiva me lembrou muito o Zanon. Sharpay é inglesa no High School Musical. Amo, que fala Let's Dance no final. Exatamente, me lembrou muito, né, a briga das duas. F. A Night to Remember, né, elas brigando pelo mesmo spotlight. Me lembrou muito. E aí depois que a Cher expulsou ela, né, menina, ela faz tudo isso que Cleose fala, que ela fala assim, meu anjo, vou trabalhar aqui, foda-se, quero nem saber, ninguém te convidou, mas vou trabalhar. E é isso aí, meu amigo. Entendeu? É. Sucesso. Não e aí saber. A gente já tem um primeiro contato com Marcos, né, que é Mark Sloan, Marcos. Que passa o filme inteiro na plateia do Burlesque falando assim... E aí esse homem tá lá porque ele, além de ser namor de Kristen Bell, ele quer comprar o Burlesque. E aí, gente, eu sei que eles fazem como se fosse uma super surpresa no fim do filme, mas ele fala na primeira cena que ele aparece que ele vai comprar pra construir ali. Então eu não entendi realmente porque as pessoas se fizeram de surpresa. É porque a Cristina não tava na cena, né? Aí. Todo mundo ficou pelos olhos surpresa de novo. Mas pelos olhos daquela loucura, né? Né? Sim. Aquela visão da interlocutora. Sim. E eu amo, gente, que esse menino, esse homem tá o tempo inteiro com essa cara de psicopata, né? Assim, Mark Sloan tá muito ruim nesse filme, gente. Não que ele fosse, assim, um super ator em Grey's, né? Mas, assim, nossa. Ele tá se superando. Eu acho que ele é o equivalente, né, já puxando outro filme, de Zoe Saldana nesse filme aí, porque tá assim, sofrível. Você não fala de Zoe Saldana. Nossa, Zoe Saldana tá horrorosa no próximo filme. Maravilhosa, no papel da sua carreira. Porra. Horrorosa! Eu sou da minha, né, porque da dela, coitada. E aí, menino, o engraçado que Mark Sloan namora com Verônica Márcia. Não tem uma cena com ela. Ele vê Bolsoale e aí ele pergunta assim: quem é aquela lourinha ali? Quem é aquela lourinha ali? Aí ninguém conhece a Bolsoale, mas alguém fala assim: é Bolsoale, hein? Bolsoale. Aí ele, Bolsoale. É. Porque ela é uma assim, que começou a servir mesas do nada. Sim, exatamente. E assim, gente, eu não sei quão ruim a outra garçonete era, que Bolsoale roubou o emprego. Mas Bolsoale só fica dançando, treinando e vendo o espetáculo. Ela não serve ninguém o filme inteiro. Ninguém. E aí, garota, ela serve invadir o palco. No intervalo das músicas. Ela olha e fala assim, né? O que ela vadia tá fazendo ali? E aí fala assim, menina, ela começou a servir as mesas. Aí fala, eu quero que tire ela daqui. Ai, gente, Cristina tá possuída, viu? No papel de Nico. Ela tá transtornada, gente. É maravilhoso. Ai, eu amo que ela tá muito transtornada nesse filme, gente. Ai, cara. E aí, menino, a Cher, né, menino, vê lá no dia seguinte, acho que é no dia seguinte, né, Bolsoale tá lá servindo as mesas, a Cher fala assim, aquela garota que eu mandei embora pra casa? Né? O que você tá fazendo aqui? X por aqui. Aí Jack falou assim, menina, mas ela queria trabalhar, deixa ela trabalhar, né? Ela só queria uma oportunidade. Sim. Eu gosto que Jack é só garçom, ela ainda fala assim, você não é DRH, né? E aí ele fala assim, vamos dar uma chance pra menina, né? Eu amo. O que ela falou pra ele, né? Ai, e você, Marcos? E aí, menino, tem uma cena maravilhosa que Kristen Bell encanta o público com sua voz, sua sensualidade, né, menino? Faz o Brasil tremer. Só é que no caso é exatamente o lip sync. Uhum. Porque assim, vale dizer que esse é um filme que ele se vende como musical, mas ele não tem nada de musical. Eles são clipes, né? De apresentações burlescas. E que não conta a história, só para tudo, vai pra apresentação, vem montagens e é isso, né? E que as músicas que tem, a maioria é ruim e tem duas boas. Sim. Exato. Sim. São da véia. A véia. Vocês não têm impressão que toda vez que a Cher vai falar qualquer coisa, parece que ela vai começar a cantar a música dela? Ela começa a fazer com a voz dela e fala assim, really? Toda a cena, ela abre a boca e já vai vir pro solo. Ah, eu sempre penso que a Cher vai cantar. If I could turn back time. Queria. E aí eu sempre lembro da cena dela com o Jack e o Will and Grace. Que o Jack não acredita que é a Cher e fica achando que é uma crossdresser. Ainda usa crossdresser. Fez a boçalha. Sim. Sim. É só a tua pra ser humilhada. As netas das Bolsonaro que vocês vão queimar, né? Aí, menino, o Marcos Luan vai lá no escritório de Asher Music e Sandicou e fala assim: menino, se eu comprar a hipoteca de vocês, vocês vão ficar livres desse problema aqui, esse cabaré, entendeu? Tá cheio de gente, mas não tem dinheiro. Quem compra essa porra? Ninguém compra aqui. Essas biritas, ficar vendo essas mulheres cantando aqui, fazendo esses lip sync assassin, essas virando Lebrão aqui. Entendeu? Não dá dinheiro. Sabe como é que é? Entendeu? Sim. Não tem nada a ver. Me vende. E aí, menino, o Bolsonaro tá o quê? Escutando atrás da porta, tal pra qual. Variar, né? Davi tentando ouvir. Tá no ponto cego, né, da casa. Exatamente. Tá lá. E aí a chefe fala assim: menina, o que você tá ouvindo aí? Ela: não tô ouvindo nada, não, menina. Só eu tô servindo mesa. Exato. Ouvindo? Eu não tô ouvindo nada, sai daqui. Eu só queria aproveitar, já que tô aqui mesmo, né? E dar uma ideia, sim, né? Uma ideia. E se as dançarinas cantassem? E se tivesse live vocals? Entendeu? E se a gente tivesse cantrizes aqui? Mocatriz. Acho que seria demais, né? E aí a chefe fala assim: amigos. Ai, garota, para de ser doida. E aí Stanley Tucci fala: sai daqui! É. Mas eu tenho virado pra Ruiva. Fala: Ruiva, mais uma função pra você. Cantar isso. E aí a gente tem o primeiro momento dramático do filme. Ah, pô, a criminalidade, né? Toma conta da cidade, né? A sociedade, né? Porque Bolsonaro chega em seu quarto de hotel e está tudo revirado. Levaram tudo. O dinheiro do congelador. Escondido na privada. Na privada. Entendeu? Gente, esse plot da privada foi um auge, assim. Que ideia de jirico, né? Puta merda. Não, achei super seguro, realmente. Não, mas o ladrão vai também olhar a privada, gente. Mas é porque ele aprendeu com o Pai Peperaba. O Pai Peperaba botou no congelador. Aí ela aprendeu, não botou no congelador, botou na privada. Só que deu errado também. Uhum. Pô, aí a próxima que vier não bota nem no congelador, nem na privada. Bota na meia. Vai deixar em cima da mesa mesmo, né? Mas vai ver, né? Porque lá tá muito fácil ali, né? Esse é fake news. Fala, querido ladrão. Be my guest. Né? E aí ela fica, né, menino, sem ira nem beira, fica arrasada, triste, e decide ir, né, pra casa da única pessoa que ela conhece, que possa ajudá-la, e que, né, é inofensiva, que é o seu amigo gay, Jack. Eu amo. Ela chega, ai, não tem mais pra onde ir, meu Deus, o Brasil vai me tirar, olha isso. Aí ele, ai, amiga, não fica assim, eles vão ver que você não fez por mal. Ai, ai. Achei o auge essa cena, porque Jack fala assim, ah, fica aqui no sofá, não sei o que, ela, beleza. Daqui a pouco, Jack recebe uma ligação e fala assim, oi, amor, tá tudo bem? Como é que tá aí sua peça, não sei o que, aí, Bossoale, sua irmã? Ele não, minha noiva. Fala, meu Deus, você é hétero. Ficou cara de nojo, assim. Aí ele, Ai, sou, né? Por que não seria? Ai, porque você usa mais maquilagem que eu, né, querido? Aí, viado, essa mulher pega um jornal e sai andando no meio da chuva, dizendo que vai embora da casa desse homem. Uma mala na mão, um jornal na outra. Não, ela, tipo assim, ela tá quase indo assim, ah, eu vou embora, não me segura, e dando a mão no braço dele, assim, pra ele segurar. Sim, sim. Aí fica olhando pra ele, né, pela janela, assim, da chuva, e ele, ai, que saco, aí vai atrás dela, vamos, caralho, sobe de novo, ela, não, não, certo. Aí ele pega nos braços, um homem magro daquele, pegando xixi na Aguilera. Mas também a xixi tem 1,20m, né? Não, e vale lembrar que ela falou que achava que ele era gay, não só pela maquiagem, mas porque ele tinha um sofá-cama. Sofá-cama. Sim. Ai, eu não entendi. Ela tem que ver que ele não era gay, porque assim, ele era um gay com local, e gay não tem local. Exato. Ai, gente, francamente. Ele tinha dois locais, inclusive, né? O quarto e a sala. O quarto é sala, exato. Ele fala, garota, tu vai ficar aqui sim. Aí ela fala, não vou não. Aí ele fala assim, garota, eu tenho um sofá, você não tem pra onde ir, então você vai ficar aqui, tá bem? Vai ficar. E aí, menino, nisso a gente também tem outro momento dramático, né? Que Ruiva descobre que está grávida. Faz um plot. Eu amo esse plot de... Ela faz tudo lá. A coadjuvante tem mais plot que a protagonista desse filme, gente. Não, ela parece tem mais plot que todo elenco. Exatamente, parece mais que a Kristen Bell. E aí a Cher dá super apoio pra grávida, né? A grávida fala assim, ai meu Deus, minha vida agora como vai ser? Ela fala, menina, vai dar tudo certo. Somos uma família. E até aí já tivemos mais três cenas de Cher negando a dívida e de Márcio menos bem, se ele vai comprar o negócio. Uma coisa que eu gosto assim, de comentar, quando o Xistina chega no clube e fala assim, gente, isso é um clube de stripper? E não, né? Aí passa 40 minutos do filme e tá o quê? A Xistina cantando pelada no palco. Fala, nossa, ah, mas stripper. É pela arte, amigo. Sim. É a arte, é a licença poética. É. Entendeu? Tudo pela licença poética. E aí, menino, tá Cher e Stanley Tucci, né, fazendo um trial, né, à procura da nova ruiva do Chan, né? E aí, Bolsoale chega e sobe pro palco e começa a requebrar lá em cima, tipo, Cher, o que tu tá fazendo aí? Era boa aquela coreografia? Aparentemente, sim. A Cher fala que ela errou metade, né? Eu achei que ela errou tudo. Também. E eu amo que o Stanley Tucci fala pra Cher assim, acho que ela tá fazendo um teste, menino. Acho que ela tá fazendo. Parece. Foi melhor do que as outras. E a Cher fala assim. E aí Bolso fala assim pra Cher, eu sei todas as músicas, você pode me pedir o que você quiser, me fala o que você quer. Aí Cher assim, não quero você no meu palco, vai embora. Ela, você consegue ouvir algo além do som da sua voz? Eu fico assim, garota, pode ser abusada com o teu chefe. Sendo que ela não ouve a própria voz, né? Que ela fica então. A sorte dela é que a cara da Cher não mexe muito. Porque exato. A Cher tá meio indignada nessa hora. Porra. Aí Cher vira e fala, tá bom, então faça a coreo de madrugatas. Aí ela fala assim. Ela, gata. A fiança vem mozão. Mais coordenada do que Shannon nessa coordenada. Nossa, eles acharam bom. Eu falei, gente, mas é pra ser. Eu não tô entendendo se é bom isso aí. Você vê o nível. Não, é porque eles nem falam que é bom. Ela faz o negócio lá e Stanley Tucci fala assim: bom, eu fiquei entretido, não consegui tirar os olhos dela. E a Cher mete pra ela. Você teve fora do ritmo a metade da segunda parte da coreografia inteira. Se ela fosse abusada mesmo, eu tinha falado, então sobe aqui, Cher, e me mostra como é que é. Cher ia desmontar em cima do palco, gente. E aí Cher fala assim, tá bom, tô chatona, porra, que bicha chata, tá bom. Ah, que bicha chata da porra. É, dança, caralho, chata, dança. Aí Stanley Tucci fala, bem-vinda, né, o cabarete. E aí ele pergunta assim, Bolsoale, qual o seu nome? Ela fala assim, Bolsoalice. Aí ela fala assim, ai, bem-vindo ao País das Maravilhas, então. Ah, se fudeu. Olha, Bolsa lixo. E aí tem uma sequência que era pra ser interessante, mas é só muito escrota mesmo. E sem graça. Tem uma música bosta e a Christina Aguilera em várias cenas na rua, dançando coreografias do burlesco. E você assim só. Praticando, né? E a mãozinha? Sim, ela só anda na rua e a mãozinha pro lado. Exato, assim, pro lado. Mas que coreografias são essas? O bom é que esse filme ele tem pelo menos 67 montagens, né? Ao longo dele. E como o Sasha falou, nenhuma avança a história de forma alguma. Eles só, tipo, fingem que o tempo tá passando por umas duas cenas assim, pra gente achar que rolou algo além da música e da dança. Mas ele fica no mesmo ponto. Você não sabe quantos dias passaram. Pode ser 2 anos, pode ser 2 dias. É uma loucura. Sim. Sim. A gente não faz pode ideia nem. Todos estavam mortos e a gente não sabe. Sim. É, pode também. Sim, que o burlesque é a igreja, na verdade, né? Eu amo. E tava todo mundo esperando saudades. Ali pra se reunir, né? Ai, gente. E ir pra bonito. Luz, né? Caroline. É. Exato. E aí a Xé até fala uma hora pra. Quando tá tendo uma dessas sequências bem merda de ensaio. E aí ela fala com o Stanley Tucci assim. Essa menina não se mistura, né? Essa menina não tem blend, né? Com a Zuta, né? Aí ele fala assim, ah, menino, mas é o que é, né? E ela ainda fala, tem isso, porque assim, a Bolsoalha, ela fica BFF do Jack num dia, apesar de ser hétero, mas ela não tem relação com nenhuma das ruivas que dançaria com ela, né? Não, tem não. Não, que ela fica triste, né? Tem essa barra, né? Que as meninas sabem comer pizza e não chama ela. Fica triste, sim. Não faz nada pra ser amiga das garotas. A minha falou, vamos comer pizza, né? E ela falou, vamos, só que as meninas não chamou ela, né? Não eu não chamaria também, não. Eu também não. Bolsonaro dela. E o homem que, assim, todas as cenas que a Cristina tá no palco, a Bolsonaro tá no palco, a Nick tá olhando de canto de olho, assim, meio puta. Marco tá olhando. E Cher tá olhando, julgando, né? É, mas é porque agora, a partir desse momento. Fora... Que ela é deixada para trás, começa a relação mãe e filha. Exatamente. Eu vejo você uma figura materna, né? Começa a relação filha, porque ela tá fazendo o coisa gatinho, né? A maquiagem gatinho, com um pincel de pintar parede. E a chefe fala assim, menina, esse pincel não tá bom não, hein? Tá bom esse pincel não, hein? Eu adoro uma hora que ela fala pra Cher assim, ah, você, né, começa a chorar e tal, nem limpa a lágrima. Aí a Cher fala assim, é porque se limpar a maquiagem sua bola. Sua maquiadora. Busca o Aliette, né? E aí a Cher fala assim, vou te dar um pincel meu. E vou te ensinar a fazer o delineado gatinho. Olha pra cá, cachorrinho. Aí ela chegou e falou, e você, pinta como eu pinto? E passa um batom vermelho e pronto, né? É, não faz porra nenhuma na cara, né? É tipo o filme daquele do não é mais besteirão americano, que o cara tira a xuxinha e o óculos da Lexi Gray, ela fica toda bonita, é a mesma coisa com a Xistina. E aí, menino, ela fica com essa bocona vermelha, né? E aí ela fica assim, meu Deus! Não, passou, botou um delineado, passou um batom vermelho, ela, meu Deus, sou outra pessoa, né? Agora, acabou. Mulher. Agora, cresci, agora mulher. Sou mulher. É. E aí, menino? Ao contrário do. Cortou a cena pra Jack, menino, ultrajado, que seu banheiro só tem calcinha pendurada em tudo que é canto. Cheia de cabelo no ralo. E Ali dormindo, ele fala: garota, deixa de ser preguiçosa, vai caçar. Porca! Para de ser porca. Vai caçar uma casa pra você morar. Porra, tá aparecendo o quarto fadas aqui, né? Ele falou. E aí eu amo que do mais absoluto nada, essa história vira. Porque ele tá super assim. arruma uma casa pra você, sou otária, sai daqui, nananã. Aí ele fala assim, mas acho que você precisa comprar um carro primeiro, hein? Ah, então, acho que você pode ficar. Acho que você pode ficar mais 3 meses. O que que tu acha? Aí ela fala assim, mas vou ficar com o teu quarto. Aí ele fala assim, tá bom, pode ficar. Sucesso, tamo junto, é nóis. Não, menino, ele... Ela faz chantagem com ele ainda. Sim. É porque assim, ele tá pra expulsar ela. Só que aí ele recebe uma ligação de Didi. Falando que ela vai prolongar a peça em Londres, não sei o que. Ele fala assim, Ali, deixa eu te falar. É, tem que ajudar os amigos, né, querida? Tem que despedir o aluguel, né? Isso, ele fala assim, ó, vou ter que manter o aluguel mais um tempo sozinho aqui, que Natalie, né, tá meio enrolada. Aí se você quiser ficar mais um pouco, ela... Ah, é, agora você tá precisando de mim, né, garota? Ah, essa viadinha, não sei o que. Ah, então eu vou ficar com o teu passo, essa bichona. Ele, ai, tá bom. Ai, Bolsonaro é terrível, né, gente? Ela é. Ai, cara, como pode Bolsonaro ser tão péssima? E aí, menino, que a gente tem mais uma montagem da convivência entre eles, né? Sim, essa grande amizade do Pop, né? amizade do Pop. E aí, menino, a Cher Music, né, fazendo aviãozinho com as contas que ela não quer pagar. Fia. Ela disse de guardar. O seu barriga lá cobrando o aluguel dela. Sim. E ela fazendo o seu marido. Exato, falando, ou paga o aluguel, ou meta o pé. E ela fazendo o aviãozinho com a ordem de despejo, não querendo nem... Voa, voa, aviãozinho, vai pagar o aluguelzinho. Ela falando, amigo, não gostou, me tira. Entendeu? Não gostou, me bater no paredão. É, basicamente isso que ela fala pro seu barriga, né? A Stanley Tucci te fica olhando pra ela assim, né? Aquele momento, tudo velho, né? Refletindo e tal. A amizade do Pop. É a parte que ninguém viu, né? Que a gente todo mundo sabe que vai ser resolvida no final, mas... Ah, mas a gente sabe de tudo que esse filme, né? Nenhum conflito é assim, meu Deus, tô super preocupado. O que será que vai acontecer? Não, mas o momento de Xixi na cantora, você tava esperando? Porra, ninguém imaginou. Não, jamais. Que é agora, né? Vai ter o burlesco. E aí, menino, Kristen Bell está bebaça de novo, né? Caga o traio de Cristina. E aí ela fala assim, aí a Cher fala assim: tu não vai subir no meu palco desse jeito, sua bêbada! Quem vai dançar é Bolsoale! E ela fala assim: Bolsoale não vai dançar no meu lugar, não! Socorro. A Santana do nada, gente, baixando. E aí Bolsonaro fala assim: eu nunca poderia dançar no lugar de Kristen Bell, não poderia, já. Tá pegando a roupa ali, se... Sim. Exato. Já tá com o pé no palco. Ai, gente. Não, eu não posso não, ir, não. Gente. Ai, tá bom, né? Se não tem outro jeito. Já que você insiste, né? Ai, mas eu não queria ir, tá? Não queria ir de jeito nenhum. E aí, menino, Kristen Bell vai lá em cima no moço, no DJ, e fala assim, menino, o Cher tá te chamando lá, te pedindo ajuda. Aí o DJ fala assim, caraca, tudo eu nessa casa, tudo eu. Esse DJ sofre, né, coitado? Sim. Porra. Só tem ele, né, menino? Só tem ele e a ruiva. É porque a ruiva saiu. Ele tem que ficar de madrugada esperando o Cher sair pra ensaiar uma música que ela nunca vai cantar no bar. Coitado. Aí ele fala assim, mas vai começar o número? Ela fala assim, fica tranquila, cara, eu dou o play aqui no CD, fica tranquila, que eu toco o MP3 aqui, vai ser sucesso demais. E aí começa lá os burlescos tudo, não sei o quê, e aí de repente, Kristen Bell desliga o microfone, o som tudo, fica... silêncio no Kengarau, e aí todo mundo assim... Meu Deus, o que está acontecendo? Gente, ela não DJ... acredito. E aí o DJ fala assim, Cher me chamou. Aí ele, garoto, o que você está fazendo aqui? Ela, mas gente, mas Kristen Bell me mandou vir aqui, né? E aí, menino, o Cher fala assim, dessa cortina, porra, deu ruim. Baixa. E aí, de repente, Cristina Galera incorpora Zanon, né, na abertura desse podcast. Cristina Galera? Sim, ela chamou a galera junto. Cristina Galera. Só vocês agora. É com vocês. E aí, aí a plateia. Tipo a uma turma, né? E aí, menino, Bolsoali mostra que tem gogó de ouro. E aí fica todo mundo assim, passado, chocado, a Cher. Kristen Bell. Mesma hora. Agora só cantora aqui nesse palco. Agora. Agora só quem tem garganta. Sim. Tá? Agora só garganta profunda a partir de agora. E a ruiva lá triste, porque mais uma função ia vir pra ela. E aí, menino, botou a banda pra trabalhar, né? Que a gente nunca tinha visto uma banda lá e de repente tem uma banda, né, menino? Que sabe todas as músicas já. Uhum. Aí as cantoras que não cantavam. É, as cantoras que não cantava de repente já canta, né? Os microfones que não funcionava, funciona. É porque a banda, Cristina e a galera. É, Cristina fala pra banda assim, né? Rubi, nave do som, faz a pedra, vem pra cá. Socorro. Não, e Bolsoali ainda pega o homem que toca pandeiro, né? Pra ficar relando nele, né? Uhum. Pega o homem pandeiro. Assediando, né? Tal qual. Assédio no trabalho. Jamais aí. É. Aí agora sim a performance de festa com o Ozão. Aí, menino, o Marcos fica lá lambendo o beiço, né? Vendo quem é aí, você, ó. Marcos? Ele fica lá lambendo o beiço, né? E aí a Cher fala assim: Bolsoali, você nunca me falou que cantava como uma passarinha. Ela fala assim: menina, você, né? Ritou sem prometer, entregou tudo. E ela falou assim: mas garota, mas tu não deixou falar que eu cantava. Garota, eu falei 500 mil vezes, eu enchi com a paciência. Tu só tá escutando o som da sua voz, né? Desde que eu avisei. E aí, menino, a Cher fala assim: a partir de hoje acabou o playback, só live agora. O que eu achei maravilhoso da decisão de Cher, né? É que, tipo assim, ela fala: vamos construir o show em volta de Bolsoali. Aí, exato. Eu fiquei pensando, se ela ficar doente, qualquer imprevisto, foda-se, né? Não tem mais o que fazer nesse show. Ah, tem a Ruiva, aí, não, aí entra tem a Ruiva. Com aquele show lá dele. Sim. Da banana. E aí Bolsoali ainda pergunta pra Stanley assim: você acha que ela ficou irritada comigo? Aí ele: garota, acabou de falar que vai fazer um show em volta de ti, para de ser louca. Confia no seu potencial. Aí a Cristina Bell vira pra Cher e fala assim: ah, então quer dizer que ninguém vem pra ouvir as pessoas cantar, né? Só pra ver os corpichos, né? Aí Bolsoali fala assim: vão vir pra ouvir Bolsoali cantar, tá? Anota. É. Não, e Cher fala assim, né? A partir de agora a gente pode cobrar 50 bolsos pra pagar nossas dívidas. Só que ela passa. Né? Só que ela passa 5 montagens cobrando 50 dólares com o Bolsoali cantando e ela continua dizendo: que dívida? Que dívida? Não me lembro de dívida nenhuma. Nenhuma! Não, de todo o dinheiro que ela ganhou, ela gastou em palco, né? Porque antes de era uns dois negocinhos, era as decorações de Bia do Braz, lá que era banana, laranja, aí agora tem as festas boas. Mas foi igual o Glee, né? Que gastou o dinheiro que a April Rhodes tinha deixado pro Glee Club só em props, né? Foi só isso. Em vez de pagar o aluguel. Uns 2 milhões. Exato. E aí, menino Jack fala assim: menina, tu cantava mesmo pra caramba, hein? E ela fala assim: menina, sempre falei que fazia garganta profunda, que era uma loucura, assim, né? Um bafo. E ele fala assim: então tá, né? E aí as outras avulsas falam assim: e aí, gatinha, vamos comer uma pizza, tu quer ir? Aí ela fala assim: claro que eu quero, agora vocês vão me colocar no grupo do Zap. Ai, tô super feliz. E aí Stanley Tucci fala assim: viado, tô vendo tu arrastar asa pra cima de Bolsoali, hein? Tu não tem noiva? Aí ele fala assim: noiva? Que noiva? Eu não me lembro de noiva nenhuma. Menino, falando do Vampiro James, Vampiro James, ele que ele é escritor, né? Ele é autor de canções. Ele escreve músicas, letrista. Letrista, né? Mas nunca terminou uma música, né? É, e aí quando fez, foi uma música ruim, né? Que loucura. Bafo. Você para? Eu paro, né? E aí, menino, Ali, que ia sair pra comer a pizza com as meninas, estando a gente falar assim: menina, volta aqui, rapidinho, o negócio aqui. E se a gente cortasse teu cabelo aí, hein? Ela: ai, não vejo ninguém cortando meu cabelo. Aí ele falou: tu sabia que existe um negócio chamado peruca? Um negócio revolucionário? Sim, acabou de chegar. Que tu bota, tu pode ter vários cabelos? Bafo. Inclusive, a revolução dessa parte é que Cristina começa a usar seu cabelo de verdade, né? Que até então ela tava com perucão. Exato, ela tava com uma peruca castanha horrorosa, né? E agora ela passa a usar o cabelo dela mesma, né? A partir daí. Ai. E aí é mais uma sequência de números e números e números e números e números, né? E aí você fica assim, tá bom, gente. Bacana. E aí? Né? Porque mas a gente tem... Sim, é bem, bem complicado, né, esses números. Mas a gente tem uma... Igual, né? Esse é o problema. Sim. Mas a gente tem uma cena de confronto de ação, né, nesse meio, que é quando Nickzinho vai, cerca Cher num beco pra dizer assim, tu disse que não queria ninguém cantando, tá botando essa vagabunda cantando. Aí Cher fala assim, Nick, você tá beuda, né, não vamos conversar com você assim. E aí Nick joga na cara tudo que fez pro Cher. E aí Cher fala, não fez porra nenhuma, eu que seguro teu cabelo toda vez que tu tá vomitando, botando os bofs pra fora, não aguento mais o cheiro da Xanda Viviane na minha cara. E aí Nick fala assim, pois saiba que eu dormi com teu marido quando vocês estavam ruim. E aí sai de carro, e aí Cher pega o pé de cabra e taca na cara de Nick, quebra o vidro, quebra tudo. Muito maravilhoso, gente. É maravilhoso. Quebrou foi pouco. E eu amo que a gente, esse filme é tão sem noção do tempo, né, que a gente teve várias sequências de Christina Aguilera com, sem peruca, que no caso é a peruca e tal, várias sequências, vários dias, vários anos, e aí Christina Aguilera passa pra, falando com o Vampiro James assim, e aí Vampiro James, tudo bom? E aí ela fala assim, gostou do meu cabelo? E ele fala assim, tá meio piranhona, né? Aí ele fala assim, aí ela fala assim, ai, mas não é como a gente se a gente fosse irmão. Aí ele fala assim, não somos mesmo, né? E aí, não, gostou do meu cabelo falar, é bondade sua, ela tá mostrando a bunda pra ele, né? E aí ele fala, ele fica meio sem graça. Assim. Cortei o cabelo, gostou? Cortei o cabelo. Aí ele fala assim, ó, não sei, ela, ai, Jack, a gente é amigo, não precisa ficar assim, querido. Para com isso! E aí, menino, o Nick tá lá falando assim, ai, gente, não sei o que esse povo vê nessa branquela zida. Ela é só uma caipirona sem graça. Ela é só branca, né, povo, mas pô, serena, é só... você também é branca. Exato, e aí Bolsoalho fala assim, engraçado que eu sou caipira, reconheço uma vaca de longe, sua vaca! Gente, essa cena é tudo. Amo demais, gente. Ainda sai toda beijo linda. E aí tem o evento da geração por fim, né? Que é o casamento de ruiva. Casamento de ruiva. Gente, o Rui vai receber. A grande protagonista desse filme. Sim, Rui. Exatamente. Não, e Rui vai estar casado com o homem rico, né, gente? Sim. Olha, mirou bem aí. E Rui vai estar casado com o homem milionário. E tudo isso intercalado com muitas cenas de Cristina pelada, semi-pelada, Marques Lua enrolando o bigode, né? Christian Bell olhando meio puto. Sempre de lado, no canto. Aliás, da tela. Vale dizer que Christian Bell foi demitida depois que ela, né, jogou na cara de Cher que chupou a rola do marido dela. Mas ela tá lá no casamento de ruiva super de boa. E ninguém fala nada. É amiga, né? É amiga de ruiva. Exato. Ah, achei legal o Cher respeitar a ruiva, o momento de ruiva. E aí, Marques Lohan começa a dar em cima de Bolsoalho. Ele fala assim, posso te dar uma carona? E aí, Bolsoalho fala assim, menina, vou pegar a carona com a minha amiga. Ele fala assim, sua amiga já foi embora. Cola na minha que te leva pro céu. Não, né? Ele fala assim, um plot ridículo de sequestrar. Tem uma festinha pra ir. Ah, é, só te devolvo se você vier comigo. Isso, exatamente. Vou sequestrar sua bocetinha, você tem que vir atrás. Tem uma festinha pra ir, mas não tô com vontade. E a festinha dele. Exato. Ai. E aí ela fica chonada que ela vê um lobitom, né? Nunca vi um lobitom na vida dela. Mas isso não é depois? Não, fala a verdade. Horroroso. Isso não. Já não é depois que ela se envolve com o Jackzinho? Depois que ela ganha, né, de presente dele. Não, é depois, ela vai se envolver com o Jack depois. É? Eu achava que era o primeiro Jack depois. Marcos, quem é você, Marcos? Não, ainda não. Ai, porque agora o Max Lohan vai jogar o plot que vai resolver o filme, né? Que ele fala, mostra pra ela e fala assim: Simba, tudo isso que o sol toca é o nosso reino, né? Aí ele fala assim: tá vendo o espaço aéreo? Tudo meu aqui, comprei. Ninguém nunca vai poder construir. Aí lá, ai, que vista linda! E aí, né, chega o presente lá, que é o sapatinho de cristal. E Jack tá esse tempo todo dizendo: ó, você tá saindo com esse homem aí, não quero se noar nada não, mas tá parecendo meio puta, não sei o que, acho que poderia evitar. Tem um olho, né? Só repensa e tal. Aí ele imagina, meu amigo. Não, eu amo que tem de errado uma garota ser mimada. É, que ele fica, ela fica todo dia saindo com os vestidos super curtinhos, voltando 6 horas da manhã, né? Aí ele fica falando: garota, tá saindo muito com esse homem. Aí ela fala pra ele assim: ai, o que que tem uma garota receber um pouco de atenção de homem? Não, eu amo a noite que ele vai dormir na própria cama, né? Ela chega lá dorme no sofá, no dia seguinte ele vai moer café, 5:30 da manhã. Aí, quando ela vai confrontar ele, ele fala: dormi na cama porque alguém tinha que usar, né? Que você nunca tá aqui. Ah, eu tô aqui cinza, né? Nos horários que você quer, seu controlador tóxico. Ai, gente. Ai, garoto, para com isso. Ah, o que eu faço contigo, garoto? E já teve o momento da Cher cantando, né? O solo dela, né? Ainda não. Acho que já era. Que aí Sloan faz o quê? Faz o fotógrafo da Piper Perabo ir lá tirar uma foto da Christina Aguilera, né? Da Bolsoari, fazendo grandes shows, né? E aí saiu num jornal que ninguém nunca viu, né? E aí tem o número da piroca, ou melhor, o número da banana, né? Incrível também, sensacional. Must see. Assim, porra, fica todo mundo passado, chocado. E aí mãe Cher vem falar com o Bolsoari falando assim: menina, fiquei sabendo que tu tá de trelelê andando com o Mark, né? Acho que não é boa bisca, não. Aí Bolsoari fala assim: mas tá dizendo isso que tu acha que é pelo meu bem ou pelo teu? Aí ela: pelos dois bens. Meu bem, teu ser, meu mal. Meu bem, meu ser, meu mal. Exatamente. E Stanley Tucci fala pra ela assim: menina, fica tranquila que Bolsoari jamais vai te deixar, porque Bolsoari te ama, tá? E agora sim a Cher vai cantar Para Viver. Gente, broken. Eu achei essa cena de uma delicadeza, porque assim, Cher acabou de, né, de rasgar seu coração com medo de sua filha deixá-la. E aí ela tá saindo, o DJ tá lá, na espreita, no escuro. E ele fala assim: aí? Aí ela: ai, que susto, né? Aí ele: não, menina, tô aqui porque tu queria treinar aquela música e tal, né? Ah, já tinha esquecido. Ele: ah, se quiser, vamos amanhã. Ela: não, vamos essa merda logo. E aí, agora, viado, Cher com uma cadeira e um violão, ela fez mais pro Brasil do que... É, gente, ela entrega tudo, realmente. Ela, né? Só tinha cadeira e um sonho, né? Uhum. É, e o homem lá emocionadíssimo. Nossa, ele ficou tremendo. Você quer uma fonte? Tá vendo um romance acontecer ali entre TJ e Cher. E todos admitimos aqui que é o melhor número musical desse filme, né? É, o melhor número musical desse filme. Não sei se você pegou essa parte, não. Essa canção venceu o Oscar de melhor canção original da Cher. Não, ele é o Globo de Ouro. Ah, tanto faz, a gente fala. Ganhar um prêmio. Já é muita coisa. Ah, é. Quem é Billie Eilish perto de Cher, sabe? É. Um filme desse que tinha 20 centavos pra fazer. Pois é. Ai, eu amo, gente. Maravilhoso. Aí, menino, teve depois o casamento de a Ruiva Vulsa, né, menino? É. Vale dizer que no casamento de Ruiva, Jack pega o celular e fala pra Didi assim: temos que pensar no nosso futuro. E desliga, acho na cabeça dele. É, acho que tá meio assim, hein? Acho que tá bom, mas tá um pouco. Na cabeça dele, ele terminou noivado aí, né? Ele fala assim: tô solteiro, agora ninguém vai me segurar. Daquele jeito. E aí toma uns shots com com o Bossoalho, eles ficam assim, ri, ha, ha, ha. Eu penso assim, bom, já vamos chegar no apartamento, se pegando, trepando, né? Mas aí eles chegam, o Bossoalho vai pro sofá, ele fala, ah, então tá bom, vou ali pra dentro, né? Ah, se tivesse alguém pra ficar comigo. Aí ela ri, né? Boa noite. Que a pouco, gente, esse homem, ele, cada vez que ele abre a porta é uma revelação. Nossa, diferente, né? Um view. Primeiro é o pijaminha. A Sasha Velour dos héteros. É. O pijaminha do lookinho, né? Elegância, extravagância. E ali dá umas risadinhas. Ai, que pijama engraçado. Ele é minha mãe que me deu, isso aqui. É. Ele é daqueles que você vai até rindo, quando vê já tá pelada. Né? Daqui a pouco ele abre a porta, tá sem camisa. Ele fala assim, ai, calor, né? Aí ali, aham. Que calorzão, hein? Daqui a pouco ele está sem calça, sai andando bundinho de fora, comer uns biscoitos, umas rosquinhas aqui, que é uma rosquinha. O que é bom, tu quer? Aí ali, que isso, cara? Para com isso. Aí ela com a mão na frente, assim, olhando de canto de olho, igual o Kristen Bell faz na boate. Sim. Daqui a pouco esse homem vem roladura na cara dela e fala, tu não vai comer a rosquinha não, caralho. E lá, garoto. E aí, bolsinha se entrega. E ela tem pra mim o auge das falas dela no filme, que é no dia seguinte, né? No pós-coito. Ela tá lá com a mão no peito dele e fala assim: agora você provou definitivamente não é gay. Meu Deus! Adoro! Deu no couro, né? E no Bolsonaro. Olha, agora francamente. Agora você me fez mulher. E a partir daí, música e sexo, né? Tra, tra, tra, tra. You are beautiful. E o pior é que a música é a música de amor, né, menino? Porra. É, eles estão transando lá. Bolsonaro é norte, Bolsonaro é. Aí ela fala que o amor é doce, é puro, né? Umas punhetas dessas, assim, né? Não, umas punhas. Punha, eu amo tanto. Ai. E aí, depois de muito amor, o confronto, né? Gente, vocês que viram Glee, né, que por acaso não vão ter acesso a esse filme, que afinal não tá em nenhum streaming, imaginem o seguinte, Didi Agron, né, a nossa grande cantora evangélica aí de Glee, chega no apartamento com toda a sua potência vocal e dramática e fala assim... O que tá acontecendo aqui, Jack? Chego em casa, meu. Tem uma garota na nossa cama. Não tô acreditando que você fez isso. Você achou que você tinha terminado comigo por telefone? Ah, você tira essa garota daqui agora. E aí Jack fala assim... Ah, é, Bolsonaro, você pode dar uma licencinha? Aí, crica. Eu vou sair? Aí, Didi... É claro que você vai sair, né, garota? A noiva sou eu, você é só uma avulsa. E Crica incrível no que tá acontecendo. Didi lá quebrando tudo em seus 3 minutos de cena. Eu falei, gente, que momento, né? Realmente fiquei muito impactado com um confronto aí de Natalie. Porra, eu acho assim como Cher, né? Exato. Gente, agora você imagina que alguém teve a ideia de tirar Didi de Glee pra fazer essa cena? Porra, né? Tava exato, que foi na primeira temporada da primeira pra segunda temporada. Foi. Da Liga, podia ter sido Mãe Lé. Nossa, like a Cannonball, né? Imagina a Mãe Lé chegando, se rasgando inteira. Nossa, queixinho tremendo, chorando. Foi por isso, pois né? É. E exigiu uma música, né? Pra poder mostrar o drama dela. É verdade. Didi aceitou fazer essa gravação de uma tarde, né? Sim, exato. Eu fiquei surpreso eles não usarem ruiva nessa cena. Porque a ruiva agora tá lua de mel, né? Ah, mas ele fingiu que era outro dançarino. A ruiva pariu ou tá na lua de mel? Porque a ruiva é a mesma, né? A da pariu do é, bicho. Tá na lua de mel a ruiva. É. Ruiva agora só volta pro encerramento. E aí, menino, Cristina Bolsoalho vai atrás de Stanley Tucci, né? Que está transando com um homem lá também. Com o homem de Abara Boy, hein, David? Sim. Exato, o homem de Abara Boy, né? E que ele não sabe o homem que ele tá transando, o nome do homem que ele tá transando, né? Ah, achei bonitinho o casal. E Bolsoalho fica atrapalhando eles dois. É, e Bolsoalho jurava que o homem tava olhando pra ela e tava olhando pra Stanley Tucci, né? Na festa de casal. Exato, coitada, né? Sempre homofóbica, né? E aí recebe a ligação de Max Lowen, né? Que fala assim, menina, tu não vem jantar aqui? Vem jantare, vem mangiare. E ela fala assim, vem mangiare. Vem mangiare. Ela fala, pois vou, porque estou sem casa, né? Eu acho o auge que essa mulher passou os últimos 45 dias na casa de Marcos, né? E aí, ela tá andando lá, dá uma olhadinha assim na maquete, por acaso ela nunca tinha batido o olho, e fala assim, que é isso? Aí eu prédio que eu vou conciliar no burlesque, né? Aí ela, o quê? Meu Deus, eu tô chocada, passada, primeira vez que eu tô sabendo disso. E eu fiquei assim, mas garota, tu já não... como assim? Tu não tá vendo esse filme, não? Eu acho que eu queria comprar o burlesque pra dar pra você, sua ridícula. É, pra, tipo, administrar ele mesmo. E aí ela fala assim, não vou aceitar isso, preciso contar pra Xé. E ele ainda fala assim, não é nada pessoal não, gatinha. Apenas negócios, just business. Ele fala assim, tem outras biroscas muito melhor pra tu te apresentar, fica tranquila. Exato. E aí, né, menino? Bolsoale, como uma boa filha, vai fazer o quê? Defender sua mãe, né? E vai atrás de Asher pra falar assim, menina, tu não sabe o que eu descobri. E aí Asher fala assim, abre o bico. Ela fala assim, garota, Max Lowen vai construir um hospital aqui com várias entradas, vários estacionamentos. E Asher assim, com cara de assim, mas eu já sabia. Exato, eu tô sabendo. Tô sabendo. E aí ela fala assim, mas acho que tenho uma solução pra resolver. É, não, antes a Cher entra, bate a porta na cara dela 10 vezes, né, e ela fica, você não quer ouvir, você escrota, não sei o quê. É? Aí Stanley Tucci, garota, melhor tu ir embora, para de provocar a Cher, que ela tá no momento, né, triste. Não tem que falar, seu desgraçado, não sei o quê. Aí chega e fala, Cher, senta aqui, assunto sério, amiga. Você já ouviu falar de direito de propriedade do ar? E aí, chefe, fica assim, tão... Aí começou, tell me how I'm supposed to breathe, no air. No air. E ela pensou... Eu ia mais se tivesse isso, né? Que é filme essa música. Estocar vento. Estocar vento. Ai, gente, esse momento é tudo pra mim. Confesso que demorei pra entender a lógica do filme, mas, né? Eu entendi. É muito complexo o filme. E né? Aí, menina, a... Eu não entendi nada do ar. Ah, vamos explicar, porque Bossoalha, ela vira assistente de advocacia, né? Tipo, Mariano em Good Trouble. Farina Gato, e aí, doutora, e ela vai com o Cher no escritório do homem que a gente vê o prédio no início do filme, né? Construindo. Uhum. E aí Cher fala assim... Ah, esse homem tentou comprar o burlesque já uma vez, mas eu não deixei, né? E ele tá fudendo o prédio dele. Aí vão lá as duas, a galera com sua pastinha e tal. Aí fala assim, ô, doutor Abobrinha, quanto você diria que vale um apartamento aqui, assim, por cima? Ele, ah, 1 milhão, né? Pelo menos, porque essa vista esplêndida que eu tenho aqui na frente, né? Melhor vista da strip. Maravilhosa! Aí Cher fala assim... E se eu te falasse que até o 10º andar tu não vai ter vista nenhuma, porque vão construir um prédio belíssimo em cima do meu clube que eu tô vendendo amanhã? Aí o homem fala assim, não pode ser, não me diga isso, né? Porque baseei todo o meu empreendimento nessa vista. Aí a gente vai falar, pois é, se pelo menos tivesse um jeito da gente resolver este impasse, não é? E aí, próxima cena, viado, Cher chega pra Sandy Cohen. Com um cheque de 250 milhões de dólares, ou 500 mil, né, no caso, que é o real valor. E fala pro homem assim, eu resolvi teus problemas, tu vai parar de passar fome, vai poder voltar ter seus guilty pleasure. Porque vendi o espaço aéreo aqui pro homem, podemos salvar o burlesque, o showbar. E aí Sandy corre, beija os pés dela e fala, graças a Deus, eu não aguentava mais ser pobre, pelo amor de Deus. Mas eu ainda não entendi. Ele comprou, o cara comprou tudo? Não, então, o cara, ele pagou pra garantir. Tipo assim, ele meio que pagaria para a Cher como dono do burlesque pra ela dar pra ele a garantia de que o espaço aéreo acima do Burlesque não vai ser utilizado, não vai tampar a vista dele. Então ele teria que dar um dinheiro por conta disso. É tipo o que o Marcos fez na frente da casa dele, que ele conta pra Krika no começo do filme. Aí o Mark comprou e não podia construir. É isso? Isso. Não, isso. Marcos não comprou o Burlesque, no fim das contas, né? Exato. A parte de cima. Não, comprou. É, você não comprou ou a parte de baixo? É isso? É, não, ele comprou a parte de cima da casa dele, que era em outro canto, né? Ele só usa esse plot pra gente entender o conceito do espaço aéreo. O cara do... Que ah, sim, é. O Dr. Abobrinha, ele comprou, no caso, a parte de cima. Ele não tem nada do clube em si, mas ele tem a garantia de que sua vista vai ficar ali. O dinheiro plena. À toa, né? Entendi. Ah, mas... Comprou ar, certa, né, amigo? Comprou ar. Comprou ar. Combustível eólico. Exato, sucesso. Comprou ar para manter um sucesso. Em Balneário Camboriú, isso deveria ser aplicado, porque vários prédios que eles constroem para pegar a vista da praia, não sei o que, outro vem, põe na frente e acaba com tudo. E acabou. Com vamos começar a comprar ar, né, gente? Aí. Ah, eu acho. Sim. Afinal, e como aí... eu deveria respirar sem não ar, né? Que? Sem não. Do nada! Eu amo essa lógica. Sem não ar. E aí, menino? Elas vão lá pro Burlesque, né? E aí fica Cher e Bolsoale sentadas uma do lado da outra. E aí a Bolsoale fala assim: e aí, Cher, o que acontece quando a gente realiza um sonho, né? Aí ela fala assim: a gente paga nossas dívidas. E aí Bolsoale fala assim: nem obrigado, cachorra? Aí ela, garota, se situa, né? Eu toma atento. Eu, pelo amor de Deus, ridículo. Nisso vem Nickzinha, né, e fala assim: menina, refleti muito no cantinho da Supernanny e estou me tratando, né? E não dormi com o Sandy Cohen, só joguei assim, pá, pra ficar puta, pra você ficar puta. Era pra mim. E queria saber se, queria saber se posso voltar pra casa. E aí a Cher. Eu tô voltando pra casa. De vez. A Cher, que é essa mãe acolhedora, né? Fala: menina, pode voltar, mas faz o quê? Já sobe, vai trabalhar, porque não vai ficar aqui de graça, sua otária. Toma. E aí ela deixa um recado para Bolsoale e fala: se você fizer metade das coisas que ela fez, eu chuto a sua cara e mando você embora. Tá. E depois ela fala assim: sou patroa, não amiga. Não, amiga! Ai, gente. O bom é que, assim, nessa hora o filme já acabou, tem 30 minutos, né? Mas ele vai se estendendo com montagem, com Cristina. A Cristina chega pra Jack, né? Aí fala assim: ai, gosto tanto de ter um amigo, vamos ser amigos de novo. E aí Jack fica, sei não, né? E aí Jack, vai fala, um que, Jack fala, né? Menino, terminei minha música, será que você pode cantar para mim? Aí ela vira pra mim e fala: ai, amiga, pra quê? E aí, né? Ela canta a belíssima canção Burlesque, né, para ele, né, How to Show. Eu acho curioso que ele fala assim: ó, terminei a música, ela, posso ver? Aí ele: não, mas talvez você possa cantar. E eu fiquei: mas como é que ela vai cantar assim, vocês veem, gente? É porque ele vai editar a música no ouvido dela pelo ponto eletrônico. Entendi. E aí ele compõe uma música que não tem nada a ver com a vivência dele, né, só trabalha ali como garçom. Podia ser garçom aqui nessa mesa de bar, a música dele. De bar, exatamente. E ele fala que vai pagar ela pra ela cantar com uma caixa de biscoito. Ai, que maravilhoso. E aí tem um número musical, né? How to Show to Burlesque. E acabou-se tudo. É o fim. Isso de um sonho, deu tudo certo. É o fim da aventura humana na Terra. E acabou-se tudo, né, menino? Venceram. Bolsoale venceu. Final feliz. Já que não vence a eleição. É isso. Cara, esse filme, assim, eu fui vendo ele, né? Eu já tinha muito tempo que eu não revia. E eu fiquei assim, gente, é impressionante a quantidade de coisas que não acontecem nesse filme. Eu tava falando assim, enquanto eu assistia, tirando as partes musicais, né, eu não acho nenhum momento do filme, ai, que chatão, que tal. Mas é um filme tão sem ápice, parece que é uma pessoa que tá te contando uma história e você, tá, mas e aí? Uh-huh. Você, não, peraí, deixa eu, aí te situa, e não chega no lugar que ela quer. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente, eu fiquei com esse sentimento. Falei, cara, não tem nada, não tem porquê. Não tem porquê, porque não tem nem, né? Que a gente fica sempre pensando assim. Você fica. A gente, inclusive, fala isso várias vezes nos programas, de ficar esperando aquele momento do conflito, nananã, né? E não tem também. Porque o conflito é resolvido em 30 segundos, né? Uhum. Ela vê a maquete, ela nem briga com a Cher, na verdade. E ela fala assim, menina, vamos resolver aqui. E resolveu. A gente não tem nenhum momento que era o que a gente estava esperando o tempo todo, que é de Mark Sloan tentar beijar ela e dizer, não, não sabia que você queria me pegar. Nem isso, né? Aham, uhum, exato. A mulher tá lá se esfregando, ele recebendo o bolso, o filme inteiro não tenta, né? É igual o vampiro James termina com o Didi Agron, e ele nem tenta voltar com o Didi, ele já termina ali, acabou, resolveu, né? Ela só apareceu ali, fez uma ponta e acabou, não teve nada demais no relacionamento dele com... Exato, não tem conflito. Não tem conflito, porque a Nick, que era pra ser a adversária dela, não aparece no filme, né? Uhum. Não aparece no filme. E quando é pra ter embate, ela nunca tem embate, porque a Cher sempre acaba com os embates. Né? Aí, a única ameaça que o Nick poderia oferecer, que é sabotando o número, ela vai lá, canta, solta o vozeirão e canta, né? E pronto. Uhum. É isso. A única que tem um embate mesmo é ruiva, né? Que tem um embate de contar pro cara que. Embate nesse carrossel, né? Adoro. Não, quem mais tem embate nesse filme é Alan Cumming com a banana. E ele ainda cheira xereca ainda, né? É, e a grande história de amor que a gente tem de Stanley Tucci com o homem de Abaraboy, né? Sim. Exato, que ele convida pra almoçar, né? Fala, vamos almoçar. Me chama pra sair. Maravilhoso. Mas é isso, né? Terminamos essa grande história, esse grande filme, essa obra da sétima arte. E vamos de então... Oscar, né? Ganhadora de Globo de Ouro. Oscar é uma palavra muito forte. Oscar é uma palavra muito forte. Né? Ganhadora de Globo de Ouro. Globo. Mas, né? Agora vamos fazer o quê? Globo de Ouro. Agora vamos. Globo de Ouro. Agora vamos entrar em nosso carro, né? E vamos partir, né? Como diz Regina Jorge, né? Entra aí, vagabunda. Porque vamos falar então de Crossroads, né? Amigas para Sempre, né? Best Friends Forever. Esse filme incrível de 2002, que é escrito por Shonda Rhimes. Amo. Esse filme tá na Netflix, hein, gente? Podem pausar agora e assistir, ou tá aqui depois. E é 1h30, dá pra ver rapidinho. Isso é verdade também. Esse que é de 2002, né? Esse filme é de 2002. E avaliações do IMDb, né, menino? A avaliação da galera e do People, 3.7 de 10, tá? Porra! E a avaliação dos críticos é 27 de 100, tá? Sabem apreciar um bom filme, né, gente? Gente. Não dá pra exigir muito dessa gente. Pesadíssimo. E assim como o glorioso... Burlesque, que a gente também tem alguns nomes interessantes, né, no elenco de Crossroads, né, começando com a gloriosa Britney Spears, né, também temos aqui. Temos Anson Mount, né, que fez aí... Meu Mount. Deus, que sabor! E no Raio Negro, né, papel da sua carreira. Raio Negro. Ele, sim, Raio Negro. Ele é o capitão, não é o Kirk, é o outro que é o original. Não, é o Enterprise. Outro lado, isso. É o tio do Kirk, né? O pai do Kirk, treinador do Kirk, né? Não, ele não é nada do Kirk, eu acho, mas ele é tipo... É o que treinou o Kirk, né? É o que... É o cara que é o primeiro capitão da Enterprise no piloto clássico de Star Trek, aí em sua mão está aí, de cabelo todo grisalho, um saborzão também. Ai, gente, esse homem é bom em todas as idades. Impressionante. Temos Zoe Saldana, né? Antes de virar Avatar, antes de virar Verde. É. Grande surpresa do filme, né? Que eu tava esperando a atuação ruim de Britney e recebi a atuação ruim de Zoe Saldana no lugar. Exato. Garoto. Temos a Terry Manning, né? Que fez Orange the New Black, né? A nossa Pensatuck, né? Sim. Pensatuck. Nossa, demorei um tempo pra identificar essa mulher, gente. Eu também, tomei um susto quando eu entendi quem era ela, quem ela era. Pensatuck. Temos Dan Aykroyd também aí, né? Grande quem? Pai de filmes dos anos 90. Dan Aykroyd, que é o pai da Britney. O pai da Britney. Que também foi o pai da menina do Meu Primeiro Amor, também. Sempre fez papel de pai. Achei que era ruiva. Ruiva sempre. Temos Kim Cattrall, né, menino? Kim Cattrall aí. Também gravou o filme todo, a participação dela em 2 horas. Foi muita coisa, né? Kim Cattrall no papel de nova mãe, né? A nova mãe. E temos Justin Long também aí, né? Também, bichinho, no papel de quem quase desvirginou Britney. Exato, passando talco no corpo inteiro. Tá um saborzinho também. Justin Long aí. E assim, menino, esse filme, como eu disse, eu vi 2 vezes nos últimos 15 dias, né, menino? Vi ele 2 vezes. E eu até gosto, acho que gosto mais dele do que do Burlesque, assim, no, como um conjunto da obra. Ah, tem comparação. Acho que por causa da Britney, né? E também porque no fim das coisas, no fim das contas, tudo, eu acho que ele tem uma historinha mais interessante da questão da amizade, das meninas, né? Eu acho cada que cada uma coisa tem que ele... um plot todo que vai comer. Exato. E tem um plot twist, né? Assim, ainda que... É. Lá no finalzinho e tal, mas tem. É, e eu acho que assim, a questão da proposta também. A proposta de Burlesque era pra ser meio com a comédia romântica adulta. Ele falha. Crossroads, como um filme de adolescente, ainda mais da época que ele foi feito, eu acho ele super, né, on point com o que ele... queria, assim. E eu sempre ouvi falar tão mal desse filme, sempre foi uma chacota e não sei o que, não acredito que o Andrade fez isso. Eu tava esperando um caos, assim, e eu falei, gente, é um filme honesto. Uhum. Ainda mais pra época que ele foi feito, né, gente? 2002. Exatamente. Ainda mais pra época que ele... Acho porque que muita coisa adolescente que... feita hoje em dia é bem pior que os outros. Com certeza, com toda certeza. E nada de absurdo, é um filme de road trip, nada ofensivo, eu acho ele gostosinho de assistir, porque ele passa super rápido e ele tem sempre alguma coisa acontecendo, né, ele não é uma coisa... trilha sonora icônica, né, diferente de Burlesque, e cada música, né, te leva pra frente, canções incríveis aí dos anos 90. Eu amo, gente. E Crossroads, né, menino, tem essas amigas, né, kids, Lucy, Kit e Mimi, né, que são melhores amigas e que elas fazem uma cápsula do tempo, né? E elas combinam de que quando elas vão terminar o ensino médio, elas vão resgatar essa cápsula do tempo e ver se elas conseguiram atingir o que elas desejaram, sonharam, almejaram. Só que o tempo... A Britney Kidd é interpretada por Jamie Lynn, né? Jamie Lynn, exatamente. Antes de virar Bolsonaro. Exatamente. Antes de virar Bolsonaro e de deformar sua própria cara inteira. Gente. Ah, menino, tu já viu o filme da Zoe 102? Que saiu ano passado? Não, vi não. É um filme de terror. É isso. Por causa da cara dela? Também, né? E por todo o resto, inclusive, do filme. E aí, menino, elas crescem, né? Aparece. Cresceu agora, sou mulher, como diria Sandy. E aí vai ser a formatura no ensino médio, né? E aí temos a primeira cena impactante de Britney Spears, né? Ela com seu pijamax, dançando enquanto come uma belíssima, né, bacia de cereal. E dançando, né, menina? Querendo viver sua vida animada. E com seu pai, bolsominion, consolador, safado, né? Que já desenhou sua vida toda. E aí ele já chega falando, e aí, garota, já se arrumou, já decorou seu discurso, já fez a porra toda, já tá pronta, sei o quê. E ela fala assim, tá, já decorei, fica tranquilo, relaxa, velho. Muito tóxico esse pai. Ele é muito tóxico. Demais, muito, demais. Muito tóxico. Inclusive, ele muito vira tóxico. A chave, né, assim, do nada, no final. Exato, dos 30 segundos finais do filme, exato. Né? Ai, maravilhoso. E aí, menina, a gente vai pra essa formatura, a gente vê que, tipo, elas não são mais amigas, né? Cada uma foi viver sua vida. A Zoe Saldana virou uma patricinha fútil, que ela é, tipo, a popular do colégio. E a Mimi virou aquela largadona que todo mundo... Grávida. E tal, tá grávida, né? Tá grávida. Que todo mundo acha que é drogada e prostituída. Exato, white trash, né, que ela é. A Pob. E aí, no depois da formatura, o pai da Britney fala assim, então, menina, arrumei um emprego pra você num hospital, assim, né? Fiz meus contatos aí com o doutor Costinha, né? What? E o carro dele muitos anos. Com certo carro dele muitos anos e tal. Então, né, se pagou, porque agora você vai ter um emprego no hospital. Aí deve ser recepcionista, no mínimo, né? Que não fez faculdade. E aí ela fala assim, ai papai, muito obrigada, né, por esse grande emprego, mas vou para minha festa de formatura, um beijo, né? Sim. E aí ela tá lá esperando esse grande homem, né, viril, Justin Sim. Long, né, no auge de sua forma física, parecendo um graveto. Né? Branco, pálido, gente, que quando ele tá com a Britney já é branco, quando tá junto dele, ela não para, é, ela... morenasse ele lá, branquelo. Pensa uma coisa fixe. E ele ainda joga talco, né, menino? Ainda joga talco nele, ele fica mais branco ainda, viado. Britney tava muito desesperada, gente. E aí, menino, aparece a Mimi, né? E ela fala pra Britneyzinha, fala assim, e aí, menina? Vamos lá desenterrar nossa caixinha? Aí ela, garota, tô muito ocupada. Vou resolver um negócio aqui, extrema urgência, sem condição nenhuma agora, entendeu? Vou resolver um negócio aqui, máxima urgência. Vamos combinar de marcar, tá? E aí ela entra lá no banheiro, tá a Zoe Saldanha, ela fala assim, e aí, Zoe Saldanha, vamos desenterrar a caixinha? Ela fala, garota, vê se cresce, cara, né? Isso é coisa de criança, nós não somos criança mais, entendeu? Nada a ver, sai daqui. E aí Mimi fica triste, né? Triste pra caramba e tal. E aí tem essa cena incrível, né? Sensual, porque não dizer sensual, de Britney e Justin Long, né, menino? Que ele tá doido pra perder o cabaço, desesperado. Bichinho, tá lá duraço, né? Sim. Ele tá trincado, viado. Tá trincadaço, assim, desesperado. Ele chega a tá seco. Falando... Você vê que ele não tomou água, né? 2 dias antes daquele Sim. E a Britney fala, menino, calma, vamos com calma. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí ela fala assim, vamos pra debaixo do lençol. Pá! Aí ela assim, acho que ainda não. Peraí, vou tirar um peitinho aqui, um peitex aqui, né? Tirar um sutiã aqui. Aí ela fala, sutiã. acho que não. Vale dizer que ambos os filmes, né, tanto a Aguilera como o Britney, eles não perderam a chance de tirar a calcinha delas, deixando ela só de calcinha, né? Só de calcinha. Toda hora pela ação pro corpo. Exato. É, a Britney... Não, e vale dizer que a Britney apareceu de calcinha 2 vezes, sei lá, em 5 minutos de filme. Uhum. Né? Sim. Que a primeira cena ela tá de calcinha, e na segunda cena dela já com o Justin Long, ela tá de calcinha de novo, né? E quando ela for transar com a Anson Mount também, ela vai estar de calcinha e a cena pesadinha. Vê ela violenta. E aí ela decide, né, menino? Ir embora, deixar Justin Long como? Na mão, literalmente. Bicho, na punha. Que ela fala assim, você vai mesmo querer que sua primeira vez seja na noite de formatura, num quarto de hotel, pra isso aqui? Ele, sim, eu quero. Eu veto sim, Leão. Ele, sim, por favor. Né? Yes, please. Concordo e quero continuar, né? Exato. Atesto e dou fé. Ai, ai. Yes, please. E aí, menino, acaba que a Mimi vai lá desenterrar a caixinha e não é que as outras duas também estão lá? Mudaram de ideia. Todas... Blazer, né, menino? Papá, né? Uhum. Exato. E Zoe Saldanha tá sabendo mais o lugar que Mimi, né? Que Mimi tá toda perdida, tá tipo o John Travolta, né? O meme do dia do John Travolta. E Zoe Saldanha fala assim, é mais pra lá, garota. 10 passos pra lá. Foca, tá? E aí, vamos dizer essa porra. desenterra lá a caixinha. Aí, o que, que tem na caixinha? O globo, né? Que ela fala assim, ai... De ouro. O globo. O globo. Aí ela fala assim, não, é o mundo. Porque eu quero ver o mundo. Ah. Aí, mentira, da Britney, é o colar, né? Da mãe. De, né, pérola. Fala da mãe. Da mãe que abandonou. E o da Zoe Saldanha é o quê? Vestido de noiva? Um casamento? Alguma coisa assim, né? Vestido de noiva? Que caixa era essa? Né? Mas era alguma coisa relacionada a casamento, não era? Não lembro. Um anel, né? O quê? Não sei. O que tinha da Zoe Saldanha, caixa, que tava na caixa. Saldanha, cara. Ah, era o anel... Era um anel, não era? Era um anel, né? Porque ela queria casar. Era um anel para todos governar. Era o anel de chiclete. Porque o sonho dela era se casar. Isso eu lembro. Eu não lembro mesmo agora. O sonho dela sempre foi ser recatado do lar. Esse filme 15 vezes, eu não lembro, peraí. Era um anel, gente. Era um anel, né? Um anel pra todos governar, né? Sim. My precious. E aí, menino? Aí a gatinha lá, a Mimi, ela fala assim, entonces... Eu vejo esse globo aqui e eu vou tentar a vida, porque eu vou fazer um trial, né? Que vai ter essa. Vai ter o Ídolos, né? Uma audição, né? Vai ter uma audição para o Ídolos. E eu vou fazer, porque você é a maior cantora desse Brasil. Né? Você é a maior cantora desse Brasil. Eu achei o áudio, esse sonho de mime. Nunca abriu a boca pra cantar na vida. Tá nessa, você cantora. Vai ser em Las Vegas, baby. Né? E aí ela fala assim, se vocês quiserem vir, tá ali. Ah, é uma Barbie noiva que ela deixou. Ah, é, Barbie noiva. Barbie noiva. Margot Robbie. Barbie noiva, um medalhão com a foto da mãe e a Zoe Saldanha sacaneia. Um chaveiro a ela, não, um globo com o mundo. Uhum. E aí tá. Aí ela fala assim, ah, mas se vocês quiserem vir, né, menino? Eu vou sair. Conseguiu uma carona ali com esse cara que matou. Sim. Isso, porque teve a forma da festa de formatura, né? E a gente viu esse grande, gostoso Ansel Mount, né? Tocando sua guitarra, né? Dedilhando assim, gostosamente. Gente. E Zoe Saldanha fica o quê? Molhada. O único crime que esse homem cometeu, né, no filme, é não ter um shirtless dedicado, assim, que é sempre meio de lado, tá tirando a roupa, a Britney dá uma olhada, ele veste, então assim, realmente... Tá aparecendo a tatuagem. É, pois é, tinha que ter dado um destaque maior pra isso aí, quem sabe na versão estendida, né? Na Director's Cut. Nossa, porque esse homem tá, meu Deus do céu, ui. Misericórdia. Aí, menino, as meninas falam assim, ai, ele acabou de sair da prisão, né? Ele acabou de sair da prisão. Ai, duvido que ele foi preso. Não, parece que ele matou uma pessoa e tal, não sei o quê. Aí todo mundo, ha, nada a ver e tal. E aí a Mimi fala pra ela, vocês podem vir comigo, né? Eu vou ser a cantora principal, vocês podem ser minhas back, né? Aí a Zoe Saldanha fala assim, garota, mas tu nem sabe cantar. Aí ela fala assim, mas é claro que eu sei, para de ser doida. E a Britney fala assim, garota, mas papai não ia gostar disso, não acho isso apropriado, porque isso é muito adulto, tá? E aí, menino, a Zoe Saldanha tá noiva, né? Tá noiva de um homem que tá na faculdade, e ela acha que esse homem vai lá visitar ela, e esse homem fala pra ele que não vai visitar ela. E aí ela a noiva assim, igual o Jack, né? Uma pessoa virtual. Virtual, exatamente. E amizade aí ela decide virtuais. Que ela... Ah, já diria Celso Portioli, né? E aí, menina, ela decide que ela vai ir atrás, então, dele lá. É, e tal. Ela fala pras meninas que ele tá esperando ela, né? Ele me chamou, vou aproveitar então a carona pra ir atrás do meu homem, ele pediu. Estão indo pra lá mesmo, né? Por que não? Já estão indo. E aí, Britney vai questionar seu pai a respeito de mamãe, né? Fala assim, papai. Aí ele fala assim, que foi, garota? Aí ele fala assim, mamãe nunca tentou contato comigo? Aí ele fala assim, garota, a gente já falou sobre isso. Aí ele fala assim, mas nenhuma vez, nenhum telegrama, nenhum zap? Aí ele fala, garota, ela te abandonou quando você tinha menos de um mês, uma semana, um mês, sei lá, essa porra. Aí ela não quer nada com você, para de ser doida, foca no trabalho, no hospital. E aí Britney fica como? Reflexiva, né? Muito perplexa, assim, e tal, pensando na vida. De repente, cortou, amanheceu, domingo de manhã, Mimi já na porta do carro, e aí Britney arrumou suas trouxinhas e pegou, falou assim, menina, pior, a viola, pior que eu vou, na sacola, hein? E foi viajar. E falou, pois eu vou. Pois você é dona de si mesma. Exato, aproveitando que Isa tá grávida, né? Falou, dona de mim. Um beijo vocês, um beijo galera. E nessa hora como? Faz tanto tempo que deixei você, fui chorando de saudade. A viagem, né? É, aí ela escreveu um bilhete no papel higiênico pro pai dela, falou assim, fui atrás de mamãe, tá? Um beijo. Bondade sua, que ela não deixa esse detalhamento todo, não. Ela falou assim, fui ali, já volto. Fui comprar cigarro. Exato. Fiz igual minha mãe, dou, tá dando um pulinho ali. Botou assim, sabe o hospital? Não vai rolar. Depois te explico. E aí Britney chega, né, menino? Tá a Mimi e Zoe Saldana brigando, porque Zoe Saldana levou 17 malas, né? Porque, segundo ela, ela precisa estar bonita, B-U-C-E-T-A, pra poder ver o noivo dela quando ela chegar lá em Los Angeles, né? E você vê claramente que ela não tem nem... Ela não usa nem metade das roupas, né? Ela não usa nada, né, menino? Então... não usa nada, na verdade. Aí, Britney fala assim, ai, menina, e quem vai ser o motorista? E aí aparece Pan, a Ansel fala assim, deixa eu colocar a sua mala no meu porta-mala. Nossa, gente. Ai, que delícia. Ai, que a bicha tudo. Fica até torta, quase cai na mala ali. Sim. Aham. Uh-huh. Ela fica nervosa. Na mala. Não, e aí de cara a bicha é muito planejadora, né? Já fala assim, vem cá, quanto dinheiro a gente tem? Vai dar pra dormir nos lugares, a gente vai ter que escolher uns hotéis baratos. A gente tem que ver a gasolina, a gente sei que as outras meninas não tinham pensado nisso, só a tela azul do Windows, né? Meu Deus, eu achava que era só entrar no carro e chegar onde eu queria. Só vim, né? R$15 pra viagem, né? Uhum. Achou que era só ir, né, menina? Achou que entrou no carro, tá pronto, né? Achei legal essa questão do planejamento financeiro que a Britney traz, assim, né? Fez o cursinho de Nath Finanças e tal. É, precursora do Nath Finanças, na verdade, né? Sim. Pra mostrar como ela é uma mulher que controla a situação, né? Que tá tentando. É. Sim, e eu amo que nessa época a Britney tava patrocinada pela Pepsi, né? Então, toda oportunidade de aparecer uma Pepsi ou uma coisa da Pepsi, uma máquina da Pepsi nesse filme, aparece mesmo. Eles não querem saber. Aparece uma máquina da Pepsi o tempo inteiro, é desesperador. Parecia Madame Teia, me sentia assistindo Madame Teia. É, não é à toa que esse filme recebeu essa nota 2.7 aí, mas ele é um grande sucesso comercial. Sim, um grande hit. É o Cinderela Baiana dos Estados Unidos, né, gente? Caro. Porra. Que pariu. Eu tenho o DVD desse filme, né? Eu tenho DVD físico. Adoro! Bom que não fica refém das plataformas, né? Né? Não tem mais onde tocar, mãe. É, não tem mais a parede pra tocar. Vou rodar no dedo, né? Mas eu tenho aí. Ai, ai. E aí, meninas, estão fazendo essa viagem de carro, né? E Anselzinho tá ouvindo uns rock chato pra porra. Não e são, aí, são maravilhosas as músicas de Ansel. As músicas são até legalzinhas. As meninas falam assim. Todas as músicas desse filme são icônicas. As velhas meninas falam assim: ai, menino, deixa a gente ouvir umas músicas aí, rapidão. É, aí ele fala, aí. Ela fala assim: 10 minutos, pelo amor de Deus. Aí ele fala assim: 5 minutos. Aí eles botam, aí tá tocando bye, bye, bye, né? E aí, Britney já como mostra o gogó, né? O Britney já mostra o gogó. Não, mas Zoe que dá o momento da nota alta, que ela faz o babá, bem. Aham! Ela faz o mashup, né? E Ansel faz o quê? Passou na hora porque não aguentou, né? Na hora ele troca de estação, fala, já deu, né, amigas? Chato, né? Exausto. Não, tá, quero ver o ouvindo poeira. Machista, Ansel, né? Que... Machista! Machista! Ai, eu amo. Aí, menino, tem essa barra do dinheiro, né? E aí eles vão parar numa birosca de quarto, né? Que se acender a luz, aquela luz preta, né, naquele quarto, imagine o que ia aparecer, né? Amigo, já ficamos em lugares bem piores aí. Eita, tananã. Eita, insalubre. É, que... O até possível que elas fiquem quase igual o seguinte, que elas falam assim, ah, é maravilhoso. Eu falei, sim, eu também achei. Mesma cama, mesma decoração, mesmo tudo. É porque esse tem parede vermelha, né? E dá uma impressão de burlesque também. Ah, eu tenho essa barra. Eu fiquei no hotel que era as paredes vermelhas, acho que em Praga, que eu fiquei assustado. E tinha aquela banheira que tem um negócio de, tipo, um cabo que você pode se enforcar com ela, assim, em volta da banheira. Você tinha certeza que ela tinha morrido ali? Que delícia, eu fiquei poxa. Meio... Foi nossa. Bem bom. Aí descobriu que era prisão. Sim. Era um asylum. Inclusive, foi lá que gravaram American Horror Story. Garoto. Foi não, tô zoando. Ah, a gente foi no hotel em Londres também, né, pelo que puta que pariu. Uns corredores de prisão, assim, de manicômio. E umas sim. Portas batendo pesado, um povo gritando na igreja do de nada, trás. Uma duas loucura. Horas da manhã, o povo começava a bater as portas e gritava lá fora. E uns exorcismos na igreja do lado. Esse hotelzinho das amigas aí, muito melhor que o nosso. Ah, maravilhoso. Ai, eu amo. A localização que você ficou também em São Paulo, perto do Brás? Ai, nunca mais, né, amigo? Nunca mais. Todo dia ele e o Leandro iam pesando pela vida de volta pro hotel. Nunca mais. Mas eu fui evoluindo, né? Porque, tipo, a primeira vez que eu fiquei em hotel em São Paulo, eu tive essa barra de que eu fiquei ali na República. Aí depois fiquei ali quase na Cracolândia, no Brás, na Pé da Luz. Então eu fui evoluindo. Aí foi... Aí fui evoluir ficando nos lugares melhores, né? Melhor mas, cara, pra ver se você ficou melhor. Ali na minha vizinhança. Exato, uma vez fiquei na sua vizinhança, fiquei na vizinhança do Taylor, mas sempre ali muito perto agora da Paulista, né? Sempre muito perto da Paulista agora. É, foi inclusive agora o hotel. É, inclusive o hotel que eu vou ficar agora pro show de Dana também é ali naquela mesma meiota ali que a gente costuma ficar atualmente. Né? Naquela mesma meiota ali. Quando ficou no Brecht, tinha medo de encontrar. A eliminada. Né? Nervoso demais. E aí, menino, quando eles estão aí nesse hotel aí de beira de estrada, me dando essa cochilada, Anselzinho percebe que Britney faz o quê? Escreve poemas belíssimos, né? Ele fala assim: o que você tá escrevendo aí? Ela fala: ah, tô escrevendo uns poeminhos aqui e tá, tal, pra dar uma desopilada, né? Britney tem muita nossa sangue gringa, né? Ela é. Porque nessa época ainda tinha essa coisa da virgindade, né? Tinha. Sim, sim. Aí ela escreve poema eternamente. Eternamente. Eternamente. Ou nessa época ela já tinha virado piranhona do amor, Léo, ou Márcio Zanon? Eu acho que ela ainda é não, acho que não, ainda ela. Não, essa época é o álbum 3, né? Eu acho que ela tava começando a. Porque esse álbum. Não, esse é o álbum do Piranha do Amor, que é o Britney. Não, esse aí é o. Ah, é o Britney. É o Britney, é o Piranha do Amor, que é o Slade. Mas aí, não, o pior é. O coisa é o. Quando ela começa mesmo, é o próximo, In The Zone. O 3 ela tava começando a sair um pouco. É, porque ainda tinha Nora Gummy, era uma, ela era sangue mesmo. Sim, exatamente. É que ela intercala, né? Ela é Slave for You, não sou uma garota, não sou uma mulher. Ah, é verdade. Ela ama rock and roll, tá sozinha, super protegida, quer os homens, antecipeira, entendeu? Ela morde um pouquinho em cada lado. Que é os homens. Calzona, né? Sim. Calzona. Aí, menino, ela liga pra papai, né? Pra falar assim, menino, tô bem, tá tudo tranquilo, tudo susto. Ele, garota, volta pra casa agora! Eu arrumei um emprego pra você no hospital, você tá destruindo sua vida! você não pode fazer essas coisas, tomar decisão impulsiva. E ela faz, desliga na cara dele. E ela, bacana, pai, vai me avisando. Qualquer coisa vai nos avisando, né? Eu amo demais. Eu amo muito. E aí, menino, o carro fuma tudo, estraga. E aí, menino, Anselzinho abre o capô, né? E aí a gente pensa assim, vai tirar a camisa, vai resolver o problema, né? Sim. E a gente conhece o lado Britney mecânica, né? E ela fala assim, garoto, é o radiador que tá quebrado. E ele fala assim, claro que não é, para de ser doida. É, e ela fala assim, ela fala assim, vai custar $350 pra consertar, a gente não tem esse dinheiro. E aí, quando chega no mecânico, o mecânico fala, o radiador estava quebrado. É claro que aí, eu, como machista que é, né, achou que Brice não entendia da mecânica. Do balado, exato. É, e isso está dando um piti horroroso, né, que ela tá, eu não vou ficar no meio da estrada, eu não vou ficar aqui sem água, sem comida, aqui no meio dessas coisas, na boa, alguém me tira daqui, eu odeio vocês, que inferno, uma desgraça. Uma né? fofa, né, Zoe? Sempre, sempre carismática, né? Sempre um chuchu, um pitel, sempre. Pitel? E aí, menino? E aí elas começam a brigar, né? Zoe e Mimi começam a brigar do nada, no meio da estrada e tal. Uhum. E aí a Britney é conciliadora, né? Ela fala assim, garota, vocês estão brigando o dia inteiro, o tempo inteiro, pelo amor de Deus, parece criança. Que por inferno. Isso que essa amizade acabou, por isso que essa amizade acabou, porque a gente não é compatível, a gente não dá certo juntas mais. Entendeu? A gente não dá certo. Vagabanda e Zolva. Zolva. The Friends. Tá? Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Acabou. Sefini. E aí, menino, a Britney já logo fala assim, menina, um beijo pra vocês, vou ligar pro meu pai, acho que já deu aí o que tinha que dar, entendeu? É nóis. E aí Mimi fala assim, eu acho que eu tive uma ideia. E aí a Britney fala assim, amo. Já vem você com mais uma ideia merda. Porque estamos aqui nesse fim de mundo com o carro quebrado sem dinheiro por causa de uma ideia merda sua, né? Aí ela fala assim, mas que gente? Aí ela fala assim. Ela fala assim, me trata com gentileza. Exato, fala assim, caralho, eu nunca te pedi nada. Tô grávida, pô. Tô grávida, tô me humilhando, cara. Meu neném vai nascer com cara de Britney. Tô grávida de Luiz Carlos Prestes pra ter meu filho no Brasil. No Brasil, né, cara? Que inferno. E aí, menino, elas vão lá no, na Boit, né? Na Boit, porque tem o karaokê, né? Que todo o dinheiro que eles ganhar no karaokê vai ser fica revertido. Pra ela. Que? Sim. Na obra da CD, né? Pra ajudar os pessoas. A pai da Britney Spears. A pai da Britney Spears. E aí, menino, mas a Zoe Saldanha fala assim... E a Britney tá igual uma Sandy, realmente, né? O cabelinho, a presilha, a blusinha branca pedindo paz, né? A Zoe, a gostosa do rolê, né? Toda de vermelho. Sim. E Mimi muito iniciativa, muito cantora, porém, ai, medo de palco. Não é, gente? Ela faz o maior zoada de, não, agora a gente vai ser foda e tal, chegar lá, gente. Não consegue nem abrir a boca direito. Fica toda se tremendo, Brice, me ajuda, por favor. Prometeu tudo e entregou nada, né? Entregou nada. Diferente de Bolsoalho, né, menino? De prometeu sem irritar. E aí, menino, prometeu tudo e não entregou nada. E aí, a Zoe Saldanha acham as roupas, maquiagem no lixo, né, menino? E aí, elas já chegam no palco como transformadas. Não, e o frizz do cabelo da Britney? Todo não é? Em cabelo. Gente, esse karaokê tá bom, né? Tá... Todo frisado e o cabelo dela, que estava grande, fica menor, né? Todo frisado, né? É a peruca da Cristina. Sim. Peruca da Cristina, né? Ai. E aí o povo fica igual o Piper Perabo no Show Bar, quando ela tá fazendo os primeiros Mike, é porque ela fala assim, ai, tô meio nervosa, e o Carol grita lá, nós também, querida! E aí o pessoal fica falando, mandando ela sair do palco, né, perguntando assim, ai, são crianças, não sei o quê, nananã. E aí, tocando lá o sample, né, e aí a Britney fica, garota, canta, canta, Miriam, mostra a tua voz. E aí Mimi fala assim, garota, tenho medo de palco, mas vai aí, você, que você é cantora. Imagina a boca. Sim. Aí ela fala, vai você, que você é cantora, entendeu? Vai você que é cantora. Aí ela falou, mas nunca cantei, garota. Mas vai que você brilha, arrasa, que tu brilha muito. Ai, não cantei, tô com medo, e indo pro palco, né, já pegando o microfone na mão. Ai, gente, não quero. Para, garoto! E aí, né, de repente, Britney faz seu momento Aguilera, né? Já manda o rock and roll, né? Como é o momento? Voz potente, né? E é isso. É, faz a Isa, não. Ah, he must be in the recording. Must be in the 17. E amo que ela é toda comportada e do nada ela tá toda séria, né? Do nada ela tá no polidense, gente. Meiga e abusada. Olha. Meiga e abusada. Pra quem não queria, né? E as amigas como, né? Babando. Baba, baby. As amigas, igual aquele vídeo do que tem um cara do Instagram que faz a vida sofrer das backing vocal. As amigas igual. Ah, sim! Que fica, igualzinho. E Ansel babando também, né? Metade do queixo no chão, assim, meu Deus. Ah, e a gente babando boy. Nele, né? Essa performance toda. E o povo na boate animadíssimo, né? Na boate. O roqueiro, né? Tava como, né? Porra! Essa lenda, a reencarnação de Joan Jett, né? Os fãs da Avril Lavigne que vocês não queimaram. Sim. Não é, menino? E a ai, gente. A de dinheiro como, né? É, e o Dr. Coxinha lá com um saco de dinheiro de um lado pro outro. Eu fiquei, gente, eles vão perder esse saco, pensar tudo aquilo lá segurando um saco. Daqui a pouco esse eu começo a ficar enciumado do homenzinho que tá dando em cima de Britney, sim, né? E Britney é, dizia, ah, imagina, um fofo, não sei o que de ele. Mas o homem ainda perguntou, falou, ela tá contigo? Ele fala assim, claro que não. Mas ele diz, ah, agora posso ser escroto com ela, né? É porque o homem começa a abusar de Britney, vai, vai transar comigo sim, piranha. E Britney, que isso, garoto? Ai, para de ser doido. Sou virgem. E eu amo que pra eles não caírem nenhum tipo de contradição, quando o Anselzinho termina de contar o dinheiro, que é várias notas de um real, a Britney fala assim, quanto fizemos? E ele fala assim, o suficiente, meu anjo. O sim, é maravilhoso. Entendeu? Que aí não precisa dar satisfação. Mostrou, eu acho um ponto bom. Eu acho que mostrou pelo menos que conseguiram dinheiro de alguma forma e dava. Sim, entendi. Uma pilha de um monte de um real. Tudo jogou bem. Pro lúdico. Talvez. Né? É, jogou pro lúdico. E esse moço que foi pra cima da Britney Spears, gente, parecia muito Justin Hartley. Menino, também achei. Fui até procurar se era ele mesmo. Não achei, não. Também não. Parecia. Eu achei muita cara dele. Fui até procurar se era ele mesmo e era aquele, né? Não era. Não encontrei créditos dele. E aí, eu amo que eles vão lá pro quarto de hotel, né? E aí, a Britney vai pedir desculpa por ter sido assediada. E o Ansel Monte fala pra ela assim, não, fica tranquila, não tô chateado com você. Meu anjo, what's going on? What's happening? Eu, hein? Garota, para. Doida, garota. É, eu, hein? Não estou chateada com você. Mas, gente. E aí elas começam a tomar uns Beery Night, né, menino? Tomar umas Coca, umas Fanta laranja lá. Umas Pepsi. É, porque elas não têm idade pra beber, né? Porque são todas menores de idade, né? Pepsi Twist. Sim. Pepsi com limão Twist, vindo na máquina do Five Guys. Mas é um momento bonitinho, né? Que elas vão contando as barras de vida. Sim, delas, que elas, né? Vão fazendo rebound, né? Uhum. O rebound, né? Vão fazer a competição de quem mais sofreu, né, Britney? Fui abandonada pela minha mãe. Aí, Zoe, não vou casar. Aí pensa até que menina, fui estrompada. Uhum. Sim. É, não, e a Zoe fala da... né? Você vendeu, vendeu é aqui, as... produto de limpeza. É que a Zoe fala da... Vendeu da água no balde? Né? A Zoe fala da mãe dela, né? Que a mãe dela quer que ela seja perfeita, magra, bonita, nananã. Ah, ela fala, o melhor momento da minha vida foi quando atingi meu peso ideal. E o pior momento da sua vida, quando atingi meu peso ideal. Exato. Tirou a calcinha e ficou na pena de calcinha. Ah, mas achei importante. Ela falou que o pior coisa pra minha mãe ter uma filha gorda é ter uma filha mais bonita que era. Que ela, exato. Achei bom, achei. Porque já mostra no começo do filme, olha como o filme é coeso. Sim. Esse filme, eu tava mostrando aquela velha bonita, porque é belíssima, mas bonita que zoe mesmo. Tava lá, toda querendo aparecer na foto, né? Uhum. Até porque Zoe tá a cara da Ludmilla início de carreira, né? Nesse filme. Fazendo passinho do saúde. Eu amo. E Britney de toda iludida, né? Falando assim, ai, gente, tá chegando a hora de ver mamãe. Gente, vai ser muito incrível, muito massa, muito legal. Ah, e ela vai ficar muito feliz de me ver, gente. Exato, ela fala assim, ai, gente, ela só não sabe que ela quer me ver, mas quando ela me vê, cara, porra, vai ser incrível. Vai ser parece bom demais. Que eu, parece que eu me iludindo com o homem, ele não sabe que ele gosta de mim. Entendo, e Britney. Aí tá super leve o assunto, né? E aí Britney fala assim, menina, e essa barriga aí? Como é que tu conseguiu? Ela fala assim, menina, tava no parque, né? Tomando umas bebidas. Era tava noite lá, de lua cheia, cervejinha, né? Num parque, de boa, tudo bem, tudo bom. E aí, de repente, né? Ficou tudo meio tonto, assim, meio turvo. Um moço parecia ser muito legal, me pediu pra me levar no carro. E aí, de repente, quando vi... Né, quando eu dei por mim, tava lá. Ela fala que ele tinha uma... Garrafa uma azul. Garrafa azul, né? Então, azul. Achei que a Tarinzinha mandou bastante bem nessa cena, né? É um assunto que é sempre sensível, mas acho que na época era mais ainda pra você botar num filme desse, assim. Então acho que Xondinha mandou bem também no texto do que mandou. Era possível tava fazer. Preparando, né? Tava preparando o que ela ia fazer com uma participação especial Kate Walsh, né? E Tina Estrada, mais pra frente. Porra. E aí a Zoe pergunta assim, e tu foi na polícia, menina? Aí ela fala assim, ah, isso acontece o tempo todo com todas as garotas. Nada a ver. Triste. Né? E aí a Britzinha pergunta assim, por que a gente deixou de ser amiga? E aí ela fala assim, a vida afasta as pessoas. E aí ela fala assim, prometa que nós nunca vamos nos afastar de novo. Tá? E o essa cena vale. É, não, vale dizer que essa cena e a sua mãe não tava junto ouvindo os desabafos delas, ou tava? Não, tava. Não, não. Deu uma saída. Não. Foi dar um rolê. Era o momento de amigas. É. Aí tem esse momento que ele vai trocar a roupa ali na estrada, né, Britney? Opa! E a gente ei, também. É agora. Aí ela vê as asinhas, né, do anjo. Sim. Um anjo veio. Me fala, o amor mamou em mim, que? E aí, eu acho maravilhosa. Essa parte que ele dorme? Isso, que aí elas estão conversando, a Mimi tá falando lá que ela comeu um burrito, ela faz um moonwalk. Sim, e tal. Exatamente. E aí elas chegam no carro e ele está dormindo. Desfalecido, né? Eu acho maravilhoso que elas convencem... É, ela se convence, né, a dirigir sem ele. Ele está deitado no banco de trás com o pé pra fora do carro, já é perigoso, mas elas fazem mesmo assim. E aí acho que é a Mimi assim, que dirige, menina. Né? É, a Brit fala assim, menina, ele já falou que não é pra mexer no carro dele. E ela fala assim, mas ele tá dormindo acostado. Ele já matou gente, você tá fazendo isso. Já matou gente, o que, que é a gente pegar o carro dele? Não, eu e acho aí, essa sequência... Não, porque ele fala assim, mas é, isso é roubo. Eu falo, mas não é roubo, porque ele tá no carro. Mas então é sequestro. Eu acho essa sequência maravilhosa, porque assim, essas garotas, você não sabe nem quem sabe dirigir ali do meio. Aí eles escolhem uma, saem na estrada, eu pensei, essas garotas não sabem o caminho, devem estar indo pro caminho errado. Esse homem batendo o pé em todo canto, né? Quase caindo do carro, tem que ter no seu alavanco. E aí, quando ele acorda, né? Que ele manda, para o carro, para! Para agora! Ele sai, né, da estrada louco e você pensa assim, gente, esse homem vai dar um piti por causa do carro. Não, ele chega pra Britney e fala, eu não aguento mais andar com o mulher o dia inteiro. E você vai falando um monte de coisa que eu não entendo, cara. Que porra é essa? Que mundo é esse, meu irmão? Meu Deus. Eu não sei como eu vim parar aqui, eu só tenho 6 anos. A barra do homem hétero. Ai, gente, que sensibilizado. Que tinha tocado Shania, não era na hora que ele acordou? Sim. Tocando Shania, cara. Uhum. Ai, eu amo. Ai, que momento desse homem. Ele fica tão. Realmente, Shonda Rhimes é, né, boa de textão. Impressionante. A aí, militância. Como pode, né? Brit devolve a chave do carro pra ele. Toma, toma, fica quietinho aí. Para de show. Fica quietinho pra te falar. Respira. Depois, né? Ela fala, calma, vai dar tudo certo. Calma, aí. Bebê. Ela. Que ele fala que é o único momento, né? O carro é a única coisa que ele tem, porque as garotas tomaram tudo, tá tudo rodeado de garota, garota, garota, garota, garota, garota. Mas o piti que ele dá é maravilhoso, né, gente? Chutando o ar. Chile quentíssima. Muito chile quenta. É o Brasil do Brasil. É o Brasil do Brasil. E aí, Neide pergunta pra ele, né, se ele realmente matou um homem. E aí ele conta a história triste, né? Que foi defender a irmã. Bixinha. Que tava sendo agredida pelo padrasto, pelo pai. Sei lá, se era pai, se era padrasto. Padrasto. E aí, padrasto. Isso, era o pai padrasto da irmã. Dele, né? É. Isso, o padrasto dele tava agredindo a menina. E ele não, e ele fala que ele foi preso, na verdade, não foi nem por defender do cara. Foi por levar a irmã numa viagem interestadual. Ah, é! Era menor de idade. É, que aí eles consideram que não podia porque não era. E aí prenderam ele por isso. Que aí era sequestro. É, assim como as meninas fizeram com ele. Exato. Mas aí é bom que ele tava dentro do carro, pelo menos, né, menino? E aí ele fica rindo, e vocês acharam mesmo que eu tinha matado alguém? Achei, e vocês viajaram comigo porque não tinha outra opção, né? Só tinha tu. Já tava lá, né? É, não tem tu, vai tu. Eu, mas você vê o que? Que são as meninas despidas de preconceitos. Exato. Diferente de Bolsonaro, né? Pois é. Não, elas são aquelas pessoas assim, se a pessoa já saiu da prisão, porque ela já pagou a dívida dela com a sociedade. Uhum. Né? Sim. Exatamente. Comunistas. Não acharam, entendeu? Que ela era gay, né? É. Aí tem aquela cena. E ele tinha um sofá cama no carro, né? Sim. E não usa lápis de olho, né? Exato. Não usa lápis. Eu amo. Aí tem aquela cena belíssima do Canyon, né? Que eles vão pro... Nossa, né? Gente, maravilhosa. No pôr do sol. Locações, né? Locações reais ali, né? Esse jeito. Belíssimo. Tem até um blooper deles lá. Sim, sim, sim, sim, sim. Eu amei demais, gente. Muito bom. Aí eles ficam lá na fogueirinha, né? A Mimi ensinando a Zoe Saldanha a se defender, né? Defesa pessoal em 2002. Achei moderno. Empoderado. Achei moderno. Exato. Esse filme fala sobre sororidade, empoderamento, né? Sonoridade. Shonda Rhimes. Sonoridade. É musical, afinal, né? Shonda Rhimes à frente de seu tempo, né, menino? Sempre. E aí Britney de lê seu poema, né? Pra Ansel, né? Leu seu poema aí de A Girl Not a Woman. Eu não sou garota, não ainda uma mulher. Sim. E aí ele é lindo. Vem aí. Lindas palavras. Achei incrível. Achei incrível, faz mais. E do nada, né, tem a cobra aparecendo, né? Ficando a bunda. Exato, não é ela entra na xereca de Mimi. Ela foi cagar, né? Ela diz, ah, acho que é o banheiro. Aí, bicho, tem o segundo buraco ali à esquerda. Aí ela volta, ah, foi picada por uma cobra. Ele tem certeza? Ai, pode ter sido um mosquito também, mas podia ser uma cobra. Ai, meu Deus. E aí, chega a hora do grande encontro, né? Porque eles deixam Britney na mansão de Kim Cattrall, né? E aí as meninas falam assim, garota, se tu quiser, tu pode vir pra Los Angeles com nós, muito melhor que esse negócio aí de mãe que tu não conhece. Aí ela fala assim, não, mas gente, é o momento que eu esperei pra minha vida inteira. É, não é tem agora. Como dar errado. Exato. É now or never, entendeu? É não, agora. E Britney sai que nem Christina Aguilera, com uma mala na chuva, né? Você fica assim, ué. Ela vai de mudança pra casa da Kim Cattrall, né? Foi, sim. Exatamente. Não à toa, ela se assustou, né? Não à toa. Não, e a primeira coisa que Kim Cattrall fala quando abre a porta e vê Britney é, tem pão velho não. Achei assim sutil, ela, mamãe, sou eu. Aí ela, ah... Aí. Ah, bacana, entendi. Parabéns. Obrigado. E qualquer coisa vai me avisando. Aí, Kim. Entra aí, Anja. Aí, Britney entra, olha os porta-retrato e não sei o que. E fala: ai, tava com tanta vontade de vir aqui ver a senhora, não sei o que. Aí, Kinka. É, né? Vamos conversar. Que senhora. Ela tem. Ela dois fala assim: eu tenho irmãos? Aí ela fala assim: tem. Ai, qual é a idade deles? 7 e 10. Eles sabem de mim? Não. Ela, então, mulher, vamos agora, aqui, né? Por eu achar ela de Lucy, né? Não, é tipo assim, né? Lucy, gente. Eu tenho irmãos aqui em Catral. Eu tenho dois filhos, você. Exatamente. Sim. E nunca mais foi visto. Exatamente. Tá pobre, gente. Coitado. E aí ela fala assim: não, mas, vem cá, gatinha, que eu vou te dar uma situada. Sim. E aí ela, né? Depois Britney fala que ela falou que o pai dela obrigou ela a ter a Britney, né? Eu achei o auge, que é o momento dramático do filme, é off-screen, né? Britney chega pras amigas e conta, ela falou isso e aquilo, nossa, querida, e aí? Aí eu falei não sei o que, não sei o que, eu falei, gente, mas por que não gravaram essa cena, né? Não, e eu acho interessante é que, tipo, a mãe fala pra Britney, teu pai me forçou a ter você e tal, não sei o que, e a Britney disse, não, ela é uma puta mesmo, eu vou ficar com o pai. Ficou putinha safada. Garota. Você vê? O homem controlando o corpo da mulher, né, gente? Que loucura. Não, e aí Britney liga pro pai dela e fala assim, você tinha toda razão, essa piranha não merece você. Tá vagabundo. E aí ele fala, eu avisei. E aí Britney fica igual a Camila Cabello, chorando no chão do banheiro no clube. Achei que ela entregou na atuação, no choro. É, não, desabafando com um total desconhecido. Ela, gente, não amava. Aquilo que eu falei que eu fiquei surpreso. Nunca tinha visto o Britney atuar e achei que ela entregou bastante o filme inteiro. Olha, fiquei bem impactado. Sim, porque quem tá com um leque de atuação nesse filme é a Zoe Saldana, né? Porra. Tá com um leque mesmo, né? É, batendo na nossa cara, tá vendo? Eu amo. E aí, Ansel fala assim, menina, tenho uma surpresa pra você. Cadê seu poema? Ela fala, tá aqui. Me dá. Aí ela, o que você fez? Aí ele fala assim, musiquei seu poema pra você. E esse aí, homem leva ela num salão com um piano que você não sabe de onde surgiu. Piano branco, né, viado? Piano branco. Sunga branca. Podia ter aparecido, né? E aí ele bota ela pra cantar, né? Ah, é tão bonitinha essa cena. Eu amo que ela já pegou de primeira. É, menina, ela olha a cifra e ela já... Ai, acho que entendi, deixa eu ver se é isso mesmo. Ela fica. Ouvido absoluto. É assim, né? É assim, né? Acho, né? Isso. Aí você vê, né, gente, que entre Jack escrevendo a música pra Ali, pra ela cantar de olhos fechados, e essa de Anson pra Britney, ele foi anos luz à frente no plot. Então, que ele fez uma música que tinha a ver com ela, né? Não uma avulsa de burlesque. Eu amo. E aí, né, menino? Tem esse grande momento mágico que finalmente o grupo, né, agora tá tudo acoplado e que todos eles cantam a mesma canção no carro. Sim, e aí ele fala que vai arranjar uma banda pra Sheryl essa Crow, né? Sheryl Crow. É, aquela If It Makes You Happy. Ai, gente, olha essa trilha, compara com o Lesk, não tem como. A Nora Gunn merecia ter ganhado o Oscar no lugar de Cher, quê? Eu amo essa. E aí, bonitinho, eles vão pra praia, brincar na praia. E aí Britney fala pra Anselzinho, fala assim: menino, e se a gente largar tudo? E se a gente viver de arte na praia? Ah, ela fala, me senti tão bem aqui. Mas aí eu achei que ele ficou com o pé atrás. Ele falou, ih... Lógico, né? Um pouco emocionada. Sim. Claro, né, amigo? A menor de idade tá perdida numa outra cidade, né? A menor de idade perdida na cidade e querendo ficar lá com você, acho que ia ser um problema, né? Sem dinheiro. Solteiro no Rio de Janeiro. Ele falou, gente, eu só queria dar uma transada com ela. A mulher já quer casar, morar pra cá. É, nesse momento ele nem comeu ainda, né, menina? É, não, ainda não. E ela já tá assim, falou, imagina que eu comer essa porra. Sim, e nessa cena da praia e da montagem das bandas, a Britney tá. Eu não sei se ela tá com uma peruca, ela tá com um cabelo que parece uma espiga de milho. Um cabelo seco. Que é assim, água um negócio. Do mar. Ah, entendi, a maresia, né? Agora eu acho que tem um erro gravíssimo nessa cena também, que eles estão na praia e você não tá de roupa. Ele está de roupa. Sim. Americano, né, amigo? É porque ele é roqueiro. Porque se fosse no Brasil, ele tá com uma sunga bem cavada. Tipo, dependendo do estado, é claro, né? Dependendo do estado, né? E aí, menino, eles chegam lá em Los Angeles e aí a Zoe Saldanha fica obcecada. Liga pra esse namorado e fala, e aí, amor, cheguei aqui, vim te ver, mamãe, não sei o quê. E aí ele fala assim, ih, menina, tô ocupado, não vai estar, tá, não tô, vou estar tá podendo hoje, amanhã de manhã a gente toma café junto. Tô com amigo, né? É, a gente vai, amanhã de manhã a gente toma café junto. Fala pra ela assim, hoje só amanhã. Sim. E ela fala assim pra aí ele, mim, ah, você tá aqui, é? Que pena, tô aí. Ou no caso, eu não tô nem aí, né? Pode ficar no seu mundinho, não tô nem aí. E é engraçado que essa parte é muito assim, quando casal de jovens, isso já aconteceu comigo, inclusive, quando eu era jovem, que você quer se livrar das pessoas que estão junto com você pra você poder transar, né? Que a Zoe Saldanha fala assim, ai, aqui tá Ansel, Britney, né, Mimi e Zoe. Aí Zoe fala assim, ai, amigas, vamos dar uma volta, né, na Sunset Strip, não sei o quê. E aí Britney fala assim, ai, amiga, tô muito cansada. É. Aí Ansel faz assim, Ansel faz assim, ai, nossa, não, eu tô cansado. Exato. Mas aí nossa. Só fala assim, mas leva a Mimi, Mimi tá, pô, leva a Mimi, Mimi sucesso demais. Né? Bichinho. Ai, eu amo. E aí as duas vão, né? E aí não. Eu amo que ela fala assim: ah, mas a gente não pode levar o carro. Aí é, ele fala assim, ele toma! Né? Leva. Faz o que tu quiser com essa bosta. Mas se tu quiser com essa lata velha, não aguento mais. Leva. Ai, fica gente. Tranquila, leva sem peso na consciência. E Britney fingindo que tá escrevendo um caderninho com o rabão pra cima, na cara do homem. Uhum. Exatamente. Isso é muito. Ah, eu acho os dois tão sutis. Quem nunca, né, gente? Quem nunca, né, gente? Quem nunca fez isso? Eu nunca. Se livrar. Não, não digo nem pra transar, mas pra dar uns beijos, uns negócios assim, né? Pra se livrar das pessoas que estão ali. Ah. Então você, né, vai sair, ah, vou ali ver um negócio ali rapidinho. É aquela coisa de você não querer parecer muito afoito, né, a pessoa, ah, tô pensando, ai, vai mesmo, vai, dá um esparecer, você tá precisando. exato, pra você poder ter aquele momento a sós com a pessoa que você, né, sim. quer dar um negócio, um vulco. Né? Exato, poxa, quem nunca, né, gente, saudade de ser jovem. E aí chega a Mimi e Zoe, né, na casa do Namor. Ele semi abre a porta e fala, menina, você por aqui? Olha ela, eu te mandei uma carta. Ele, carta? Que carta? Não me lembro de carta. Te mandei uma carta numa velha garrafa. Aí ele, mas menina, eu não falei que a gente ia tomar café junto amanhã, ela, mas eu estava com muita saudade. Eu tomo café cedo, né? Ela falou, você queria tomar café, mas agora eu vou jantar. Ah, menina, tal qual Fernando Band, né, menino? Eu amo que ele fala, menina, meu amigo tá aqui sofrendo, daqui a pouco uma vagabunda lá dentro, amor, chegou a pizza, tô com fome. Daqui a pouco Cristina Aguilera, né? E a Bolsoalha ainda pergunta pra ele assim, quer o dinheiro pra pagar a pizza? O cara, né, é o fudido que não tem dinheiro nem pra pagar a pizza, né, cara? E aí ela fica... E a Bolsoalha ainda pergunta assim, quem é essazinha aí? Né? Que Bolsoalho, menino. Ela... É porque é loura. Que é loura vulsa. Ah, não, e é vale dizer que assim, quando o Mimi percebeu que Zoe tava pra onde Zoe tava indo, ela falou, Zoe, mulher, não faz isso não. Tu vê esse homem amanhã, me deixa em paz. Ela, não, tu vai comigo. E aí quando ela chega lá, a Mimi fica encostada na escada, assim, meio... E aí eu já fiquei assim, prevendo o que ia rolar. Falei, não, minha Mimi... E aí é bem pior do que eu imaginava. Eu também. E o mais legal, se é que a gente pode dizer, é que quem percebe é a Zoe Saldanha por causa da cerveja da garrafa. Azul. É ela que percebe, né? Ela olha pra cerveja, conecta olha com o fato do Natal. Aí olha pra menina, vê que a menina tá toda tensa perto do homem, ela fala, caralho, vai tomar no cu, filha da puta, desgraçado. É, mas assim, mesmo eu percebendo e tal, a Zoe é bem escrota, né? Porque ela fica, vai, Mimi, fala na cara dele, não sei, tipo, a Mimi lá com o treino. Eu quero que ele admita, né? Eu quero que ele admita. É, tipo assim. E Mimi só, vamos embora daqui, garota. E aí ela dá um socão na cara dele, amo. Amo ela aprendeu, né? E ela aprendeu com a própria, né? Ela aprendeu. E aí o globinho de Mimi cai pela escada. Bicho. E ela cai junto, né? Não conseguiu segurar o peso do mundo nas costas, né? Eu fiquei na seguinte dúvida: Mimi sempre soube que era ele, que era o namorado da menina e tal, e só não quis falar? Ou ela realmente não lembrava e teve ali a revelação um pouco? Eu acho que ela sempre soube. Ela sempre soube. Sempre soube, só não quis falar por causa da amizade que ela sentia e também porque no momento tava péssimo, né, a relação entre elas, né? Não existia. Porque ela, no filme inteiro ela fala pra Zoe, não fica com esse cara, ele é um idiota, fica com outro cara, não sei o quê, não sei o que, fica atrás dele. Ela dá uns toques, assim. Sim. É uma situação bem, bem impossível, na verdade, né? Porque, sei lá, fico tentando me colocar no lugar. Não sei se eu contaria também, apesar de ser uma coisa que você fica, porra, vai deixar a pessoa sem saber, mas ao mesmo tempo é aquilo, né? Quem tá na relação ali, provavelmente não vai acreditar ou vai se ressentir muito da amiga depois. Muito complexo. Verdade. Sim. E aí, menino? Bertineide faz o quê? Liga para papai resgatá-las, né? Liga para papai resgatá-las. E aí a Mimi perdeu o bebezinho, né? E ela fica assim, é tão triste que ela fala assim, ah, eu passei um tempão pensando em não ter, aí quando eu finalmente tinha decidido que ia. Ai. Agora eu não vou mais ter. E aí ele fala, né, ele fala que eu perdi, como se eu tivesse perdido uma bolsa, né, triste. Sabe o que eu gosto aqui dessa parte, assim, a primeira Britney vai falar com ela. Aí ela pega, a Britney tenta tocar ela, fala, não me toca, não sei o quê. Aí quando a Zoe vai falar com ela, a Zoe vai lá, abraça ela, que não sei o quê. Você fala, ah, então as duas têm uma ligação mais forte que ficou por causa disso. Sim. Que aconteceu. Achei bonitinho. Sim, e ela vê que a Zoe se sente culpada, né? E ela faz questão de quebrar essa resistência que poderia existir, né? Ela fala, não, cara, vem aqui, tamo junto, é nóis. Entendeu? Vamos nós. E nisso já vem o pai de Britney dando mais um textão no Face. Nossa, que homem chato da porra. Sim. Só vem pra dar textão no Face. Chato pra porra. Mas ele fala, né? Tive que tirar dinheiro da tua poupança pra pagar as passagens de avião. Você tá achando que sou o quê? Banco? Exato. Você decidiu arruinar a sua vida inteira. Vocês arruinaram. Eu adoro que Mimi e Zoe passam o filme inteiro dizendo que votaram as coisas contra a Britney, né? E elas falam, decidimos que você vai ficar e fazer audição, e nós vamos com teu pai. Boom. E ela fala assim, não, eu vou embora também, tá? Vou embora, me deixa. E aí, menino, elas estão indo lá, Anselzinho fala, menino, mas tem o shows aí, tu não vai fazer o shows. Eu arranjei a vaga banda pra tocar contigo. Ela fala, mas vou com o papai, vou ter que ir com o papai, sabe como é que é, né? Vou ter que ir com o papai. Vou ser médico, trabalhar no hospital, no Cato Grace. Trabalhar com isso. E aí eu amo, né? Eu amo que ela entra no táxi, aí de repente ela tem um estalo e fala assim, eu não quero ser como ela. Sim. Não me faz fugir. Começa. Ta-na-na-na. Ta-na-na-na. Se fosse o pai dela, tinha dito. Eu digo, ah, tu virou as costas pra ela. Disse que eu que tava certo sempre. Então, eu não quero ser como ela, que você obrigou a ter uma filha contra a vontade. Exatamente. Olha. Yeah. Que momento vive o Brasil, né? Sim. E aí, temos o grande e momento. E aí... Meu nome é de mamão. E aí, tem um momento canção, né? Viado, a Britney, vestida que nem a Maria da Graça, Xuxa Meneghel, né? Fazendo lua de cristal com a Nora Girl. Eu tenho uma coisa que eu tô querendo falar o tempo inteiro sobre isso. Que esses dois filmes que nós assistimos nada mais são que versões de Lua de Cristal. Porque você vê a menina que sai do interior pra ir pra cidade em busca do sonho. Aí tem o velho do Vocês Vão Me Arruinar, que é o pai da Britney. E do filme da Cecília, ex-marido da Cher. Tem a tia Zuleika. Tem a Zuleika. Tem a ruiva, que é a Duda Little. Que maravilhosa! A ruiva Little, né? Várias versões de Lua de Cristal. E no final tem um grande shows. Tem o Sérgio Malandro no cavalo, que é o Enson. No carro, o quê? No carro dele. Eu amo. Que maravilhoso. E aí, menina, ela canta, né? O grande hit aí, é contratada, né? Uhum. Feliz pra sempre. E aí a gente tem Overprotected, né? Nos bloopers, né? No bloopers, que dura os créditos inteiros, né? Overprotected. Eu amo. Overprotected, eu acho que eu posso dizer que é uma das minhas músicas favoritas de Neidinha. Tanto, eu gosto muito, muito, muito, muito de Overprotected. É uma das minhas músicas favoritas. Ah, eu gosto. Eu lembro que quando eu era jovem, eu fazia o clipe em casa. E esse filme, diferente do Burlesque, ele dá vontade de você ouvir as músicas depois e comprar as coisas da Britney, né? Que coisa, né, menina? Que loucura. O Burlesque dá vontade de você comprar o CD da Cher, né? É, exatamente. Assim. Que ganhou o Oscar. Mas é bom que o CD da Cher você só compra Believe, já comprou todas, né? Sim, exatamente. Uhum. Porque é tipo o Roberto Carlos, né, da... Ah, mas Cher depois cantou Fernando, né, em Mamma Mia. Ah, mas não é dela, né? Ah, mas até aí, Burlesque também não é de Cristina, é de Kanji Gandhi. Adoro. James. Adoro. Ah, mas de verdade, gente, Crossroads, né, no meu coração, filme da geração, bom. E Burlesque tá lá. Burlesque tá lá, eu amo. Parabéns, Burlesque. Mas agora é hora da decisão. Eu acho que vai ser Barbada, né? Acho que vai ser Barbada. Já falo que no pódio que o público montou, Britney sempre esteve, né? Nunca esteve sozinha. Uhum. Nunca esteve sozinha. Com 90% é a vencedora. Se tivesse que ver mais de uma vez, seria então Crossroads, então. É, ainda mais com a duração, né, vencedora. Porra. Exato. Olha, atuação melhor, apesar de não ter achado o Cristina ruim também. Galão melhor, né, porque acho que Ansonzinho, apesar de não mostrar o Shushless e o Bundless que Khan mostra, que Vampiro James mostra, acho que Anson tem um sex appeal maior. Ah, eu prefiro Khan nos filmes do que Anson. É, porque Khan mostra mais, né? Mas coadjuvantes melhores, né? Que a gente compara aí Marcos e Ruiva com Mimi e Zoe, acho que, né? E trilha, né, gente? Tudo pra mim, as músicas desse filme. O hit, meu pai. Então, Crossroads pra Leózio. E você, Zanon, surpreenda-nos. Menino, já tenho Crossroads que eu assisti umas 10 vezes já, e Burlesque, a segunda vez que eu assisti, a primeira eu acho que não lembrava de nada. E é isso que o Léo falou, músicas melhores, atores... Assim, os atores eu acho que do Burlesque eu acho que estão um pouco melhores, mas eu acho que de Crossroads a gente não espera nada e eles dão uma... Eles são carismáticos, né, os de Crossroads. Eu acho que tem, todo mundo tem uma história ali. Não é igual do Burlesque, que só a Xtina tem história e o resto não tem, tirando o Ruiva, né? Tirando o Ruiva. E eu acho que é isso. Eu acho que Crossroads é um filme melhor e eu gosto mais também. Ruiva, grande vencedora da noite, né, inclusive. Sim. Revelação do ano, né? Acho que tinha que jogar Ruiva e Didi Agron pra Crossroads e tava... Né? Tudo certo, né? Ganhar o seriedade de atriz plural. Sim. É isso. E você, Taylor? Crossroads ou Burlesque? Ah, menino, não tem como, né? Assim, pra quem não tinha assistido nenhum dos dois filmes ainda, né? E assim, mas, por exemplo, já tinha visto muita cena, muita coisa de Crossroads, né? Então, assim, já meio que entendia qual era a história. E ainda assim... fui surpreendido com o filme, sabe? Então, assim, não tem como. Burlesque, nunca tinha visto, não ouvia muitas coisas, só vi na época e tinha muito e muita gente criticava o filme. E aí descobri que tinham razão, né? Então, assim, Crossroads, não tem como, né? Burlesque é tipo a Jessilane naquele discurso do Tadeu que tinha Jade Picon e Arthur no paredão. Ele falou um monte dos dois, ele virou pra ela e falou: Jesse, você não tem nada a ver com isso. Ah, eu amo! A gente falou que Burlesque não tem ápice na história, e Crossroads tem, cada personagem tem seu ápice, né? Porra, toda hora um ápice na sua cara. Pá, pá, pá. Uhum. Exato. Só o apogeu, né, menina, dos personagens. O Apolinário. Mas e você, Sassi? Será que você vai contra a maré? Uhum. Não, não tem como. Não tem como. Porque, assim, como vocês já disseram, né, e a gente falou no começo de Crossroads, Crossroads, eles têm uma historinha pra contar, os personagens, você consegue se importar com eles, né, porque com o Bolsoalho, você só quer dar um tapa na cara dela e falar, acorda pra vida, minha filha, né, e todos os outros personagens periféricos de Burlesque, tipo, tirando a Cher Music, nenhum deles tem importância, né? A Cher e a Ruiva. E a Ruiva. Esquece da Ruiva. Nenhum deles tem importância. Aqui não, aqui todos eles têm seu momentinho, sua importância, né? Shonda serviu muito aqui. Tem uma moral da história, o filme, né? E tem um punch emocional pra tudo, né? Pelo menos, beleza, não é super bem desenvolvido tudo, não sei o quê. Mas, assim, tem um motivo por que tudo tá ali, né? Não é um monte de personagem avulso falando bigode, dançando exatamente. E quebrando carro. Exatamente. Exatamente isso. Mas é isso, então. Olha aí, estamos chegando ao final da nossa edição 400, menino. Com essa grande duelo de titãs, né, rivalidade feminina. Eu disse que não íamos fazer comentários aqui no episódio de hoje, deixar tudo para semana que vem, mas eu vou fazer um comentáriozinho só, tá? Só um comentáriozinho daqui da edição passada, porque é uma pessoa especial, né, que é a nossa ouvinte Alice, que agora tem 10 anos, né? Ela tem 10 anos agora. Amor! Agora não é a Nora Germana, é a Woman, né? Exato. Alice, que não é a Bolsa Alice. Sim. Né? E a Dani postou a foto de aniversário dela no Instagram, e aí eu mandei para os meninos verem o grande ícone que a Alice é. Né? Uma fofa. E aí, o único comentário que eu vou ler nesta semana, os outros comentários serão lidos na próxima semana, tá, gente? Não fiquem nervosers. Vocês comentaram, podem comentar nesse programa, inclusive, e eu vou ler todos na semana que vem, tá? Stay tuned. Ela comentou aqui, tá? Gente, é a Alice de novo. Não liberaram minha conta ainda. Carinha chorando. mas era só para tranquilizar vocês que minha mãe não deixa eu ouvir o programa todo, tá? Graças a Deus. Adoro vocês. E nos vemos na CCXP, porque eu ganhei de aniversário meu ingresso. Tá? Vem aí. Fofa demais, gente. Ansioso para ver a Alice na CCXP. No país muito das maravilhas. Muito fofa, Alice, gente. Então, só o comentário de Alice que foi lido essa semana, porque a Alice é aniversariante, né? Viva. E a Alice tem prioridade aqui nesse podcast, tá? Mas fiquem tranquilos, todos os comentários são lidos na edição 401, tá bom? Inclusive, você pode deixar o seu comentário aqui nesse post, né? Celebrando 400 edições, no Spotify, no Twitter, onde você achar melhor, tá? E vamos então para merchans e despedidas, começando com ele, Taylor Rocha. Eita! Então, só fiquei muito feliz de conseguir vir participar do 400, né? Com a pauta dessa, não tinha como, né? Não vi. E tô aí nas redes, né? No Instagram, no Twitter, Taylor Rocha, no Twitter. Tô voltando aos poucos, né? Tô mais no Instagram mesmo. E tava morrendo de saudade de gravar e adorei. Vamos ver se você faz mais um episódio na temporada, né? Que nem seu Pompeu. Sim, exatamente. Esse é o Pompeu. Esse eu paro de fugir de Sácia nos corredores, né? Pois é. Entrando nos elevadores com tédio, né, menino? Que sim. Olha, que momento vive o Brasil. Ai, ai. E vocês, Anãozinho, merchans e despedidas? Ai, gente, aquela de sempre, né? No Instagram e no Twitter, @cunzanon. Tô falando ainda de Big Brother, né? Falando mal de Beatriz do Braz, que não aguento mais aquela feia. A alegria dela te incomoda, né? Nossa, me incomoda a cara dela. Mas tá acabando o Big Brother, gente. A gente vai mudar o assunto. Semana que vem aí. Eu amo, graças a Deus. E você, Leozinho? 400 edições. E aí? Ai, menino, 400 edições, muitas emoções, né? E hoje eu vou fazer um jabá diferente, porque entreguei um conto hoje relacionado a esse projeto que vem aí. Então, para avisar para vocês que teremos antologia de Dia dos Namorados este ano, né? Estarei apresentando a vocês um conto sobre loop temporal, com referências ao perfume do Cebolinha, Feitiço do Tempo... A Morte Te Dá Parabéns, várias, né, vários hits, né, para vocês. Gente. Então fiquem de olho aí na Amazon e nas redes do Coletivo Litera, que em breve estaremos aí nas melhores bancas virtuais. Maravilhoso, maravilhoso. E eu também quero aproveitar aqui então nossos merchandising despedidos para agradecer a você que está em casa, você que toda semana, né, que toda semana compartilha aqui com a gente esse momento gostoso, né? Duas horinhas, três horinhas, quatro horinhas aí toda semana junto com a gente. Muito obrigado, porque se você não estivesse ouvindo, comentando, interagindo, fazendo parte do grupo, não faria sentido a gente estar aqui há 400 semanas, né? Pelo menos aí. 400 anos, exatamente, né? Porque se a gente for pensar, 400 semanas é... um tempo, né, gente? Mais de 10 anos. Faz os cálculos aí da conta. Ah. Né? Se eu ficasse com a minha mão presa com você 400 anos, o quê? Oi? Porque só mais de 10 anos, né, gente? Porque quando o Logadinho começou, ele era quinzenal, né? Não era semanal como é atualmente. Então, são mais de 10 anos aí, né? Na verdade, 12 anos, né? Desde 2012 que o Logado tá no ar. Então, 400 edições de Logado Cast, muita coisa. E se não fosse por vocês, a gente não estaria aqui fazendo esse momento gostoso, divertindo, rindo, falando besteira. Então, agradeço você, ouvinte fiel, você, ouvinte novo que chegou, né? A gente tem acompanhado aí no Spotify, tem chegado muita gente nova, principalmente através do Spotify, muita gente chegado. Seja muito bem-vindo, né? A gente aqui é doidinho, mas a gente é limpinho. Né? Temos até kids que ouvem o nosso programa. Então, muito obrigado pela parceria. deixe seus comentários aqui na edição 400, porque faz toda a diferença. Quiser apadrinhar financeiramente, essa semana tivemos aí um novo padrinho, foi o Leonardo. Eu esqueci seu sobrenome, Leonardo, mas você é você. Oliveira. Né? Acho que é Leonardo Mirindanha, se eu não me engano. Ah, eu adoro Leonardo Mirindanha. Né? Novo padrinho aí do programa. Se você quiser apadrinhar lá no patreon.com/logado2gs, você pode procurar aí e nos apadrinhar. E não consigo apadrinhar com dinheiro. Deixe seu comentário no site, no Spotify, né? No grupo, no Twitter. Uhum. Se quiser fazer parte do grupo também, o grupo está aqui na descrição do podcast. Quero aproveitar aqui 400 edições e agradecer ao meu elenco maravilhoso, incrível, sensacional, tudo de bom, que, né, atura meus surtos, minhas pautas gigantescas todas as semanas, né, e a gente tá aí toda semana, né, lutando contra a maré e gravando esse podcast gostoso aqui, que também é um momento pra gente poder estar junto aqui, reunidos. Né? Relembrando, né, que se essa edição existe, graças a Deus, porque existe, é porque vocês comentaram, porque senão a gente teria acabado ano passado. Exatamente, exatamente. Uhum. Então, continuem comentando, que é muito importante, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau! Tchau! I'm not a girl, I'm turning Adoro a nossa burlesca. Quem é você, mano? Holding on. But there is something so strong somewhere inside me. And I am down, but I get up again. Don't count me out just yet. I've been pulled down to my knees, and I've been pushed way past the point of breaking, but I can't take it. I'll be back on my feet. This is far from over. You haven't seen the last of me. You haven't seen the last of me. They can say that I won't stay around, but I'm gonna stand my ground. You're not gonna stop me. You don't know me. You don't know who I am. Don't count me out so fast. I've been pulled down to my knees, and I've been pushed way past the point of breaking, but I can't take it. I've been heavy back on my feet. This is far from over. You haven't seen the last of me. There will be no fate. It's not the end. I'm down now, but I'll be standing tall again. Times I hurt, but I was built up. I'm gonna show you all what I'm made of. I've been held down to my knees, and I've been pushed way past the point of breaking. But I can't. You haven't seen the lesson. No, no, I'm not going nowhere. I'm staying right here. No, no, you won't see me back in. Not taking my power. Can't stop me. Sing the last of me. Oh no, you haven't seen the last.